Estamos começando a edição 113 do podcast Fórmula Full. Eu sou Daniel Gimenez e seguro o italiano. Eu sou Gustavo Full e este é o mais fodástico de todos os tempos. Meu nome é Jarbas Camargo e o Brian Herta ainda tá no terapeuta. Eu sou, tô invadindo aqui diretamente do Bandeirada. Dana-se, muito bom. Eu não sabia se eu dava risada do terapeuta do Brian Herta ou agora do nosso amigo Eric Von Draxler, que está mais uma vez aqui conosco, e não poderia ser diferente, né? Até porque ele teve um encontro muito especial com o Zanardi nas últimas semanas aí, e vai estar aqui contando pra gente também, falando um pouco da carreira deste grande piloto. Agora, Brian Herta, meu amigo, deve ter feito terapia, caramba. Deve estar procurando. No sacal. Oi? Agora, olha só, é o tipo da manobra que, se fosse feita hoje em dia, ia rolar muito, muito mimimi, porque passou por fora da pincha, limite não pode, aí mimimi não pode, né? É, e eu me lembro que naquela época nem se cogitou falar que não podia. Se Mas fosse a Fórmula 1, o cara sairia preso. Ah, tipo isso. Isso porque lá tem a NASCAR, por isso que não rolou esse mimimi aí, essa caça às bruxas. Ah, normal. Tem um gato perambulando aqui o estúdio aqui de gravação. Uma gata branca com as patinhas cheias de óleo. Não, já tá lavada, já foi devidamente lavada já. Imagina, deve ter desfilado em cima da camisa branca do Eric, não, que ele não vai usar pra ir num casamento. Não. Bom, é isso aí então, galera. Então, vamos divulgar o Instituto Ingo Hoffman. Acesse ingohoffman.org.br e ajude uma criança a ter esperança. Nossos contatos é o formulafull.wordpress.com, nosso site. Aí temos nosso e-mail, formulafull1@gmail.com. Temos o grupo e a página do Fórmula Full no Facebook. Vai lá na lupa e digita Fórmula Full que você acha os dois. Temos também o Twitter, que são duas contas, o @forma_full e o @danagement79. O Instagram, @formulafull. Temos também o projeto NS Full Throttle. Acesse nsfulltrottle.wordpress.com, o Twitter, @nsfulltrottle e a página no Facebook também, NS Full Throttle. Não sabe soletrar Full Throttle? Faça um curso de inglês com Jarbas Camargo. Ai, bom, gente. Burro. E não esqueçam também, facebook.com/bandeirada, o Twitter, @pgbandeirada, programabandeirada.wix.com/site, e lembre-se, o Twitter é PGM Bandeirada, porque PGM significa Programa de Gente Mítico. É o jabá, filho da mãe. Claro. Bom, vamos lá então. Tá feito o jabá do Eric, que a gente... Esse Eric Von Draxler, cara, olha, ele tem um instinto de apresentador muito grande dentro dele, né? Ah, e telefone toca. É a Judite. Prossiga, vou desligar essa vaca. Pode continuar. Eu quero sem cebola e com alho. Vamos ver se ela vai saber, né, anotar o pedido. Pede uma portuguesa pra mim. Ah, sim. Ah, falando de um italiano, né, tinha que ter pizza aí no meio. Alessandro Leone Zanardi. Nasceu em Bolonha no dia 23 de outubro de 1966, possui 49 anos de idade, muito bem vividos e muito arriscados. Atende o telefone aí, rapaz. É a Judite. Bom, é a Judite. Atende e fala assim, vai pro inferno, tô gravando Fórmula Full. Pois é, não, Judite, vai, deixa quieto, cala a boca. Não, quando ele grava o Bandeirada, essas coisas não acontecem, né, Gustavo? É porque eu desligo, bem lembrado. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar o momento aqui, vamos habilitar a opção não perturbe até eu desativar esta merda. Obrigado, o telefone, eu não sei como é que tira o nome daqui. Ah, sim, menu, cadê? Vamos fazer aqui. Ai, caraca, perfis, ok, silencioso. Ativar, ativando, feito, ok. Eric, tem um botão aí que é on e off. Aperta essa coisa de uma vez, por favor. Putz, obrigado. Não, é porque a Janai pode ligar, entendeu? Aí eu vou ter que entender mesmo. Não, você sabe como que é, né, gente? Ele tá lá no Rio de Janeiro, né, velho? Então, Rio de Janeiro, telefone, pode ser caso de vida ou morte, né? Não, e agora tem uma trilha sonora em homenagem ao Eric aqui, né? Porque a gente não pode deixar de homenagear, né? Ah, claro. É isso aí, a mamãe tá bem, né? maravilha. É só... mítico! É, só matando vocês, cara. Porra, deixa quieto. Mas é isso aí, gente. É só uma brincadeira aqui. Nossa, né? Claro, pra dar uma descontraída no programa. Cara, é o que eu sempre falo, cara. Não... acho que quando... acho que a gente só brinca com o que a gente gosta, né? E eu sou o tipo de pessoa que quando eu sei que assim, quando eu não respondo a zoeira, quando eu, tipo, deixo quieto, é porque o negócio tá brabo mesmo. Concordo. Concordo plenamente. Isso aí. Bom, vamos lá então. Vamos começar então, vamos parar com a zoeira, vamos começar, obrigado, boa tarde. Didi! Vamos lá. Didi! É, rapaz, pera que eu tô rouco aqui, você não vai fazer uma imitação dele legal aí. Falar então desse nobre italiano aí que, poxa, que história no automobilismo impecável ele tem. E eu me lembro, a primeira vez que eu comecei a notar o Zanardi foi pela Jordan, cara, em 91, que ele fez uma daquelas corridas após o Moreno, né, ter sido demitido da Benetton. Aí veio o Schumacher. Na realidade, o Schumacher tinha corrido uma pela Jordan, né? Quem tinha sido preso foi o Bertrand Gachot, por causa de problemas de trânsito lá. Não sei se foi na Bélgica o problema, que foi, só que no GP da Bélgica ele já não estava mais presente. Não sei se foi na Inglaterra. Não, foi na... Não, olha só, ele foi preso antes do GP da Bélgica, aí o Schumacher estreou, aí naquela corrida ele foi, o Schumacher foi para Benetton, o Moreno foi para Jordan, no Grande Prêmio da Itália, inclusive eu tenho aqui na minha casa a miniatura do Moreno, né? Eu também, na coleção Lendas. Da coleção do Lendas. Eu tô caçando aqui, ele estreou na Fórmula 1 pela Jordan, no Grande Prêmio da Espanha. Eu tô tentando pegar quem foi que correu em Portugal. É, não, em Portugal tem que ver aí, que é o seguinte... Foi o Moreno também. Foi o Moreno correu duas. Moreno e na Itália em Portugal, e o Zanardi fechou a temporada. É, porque o Moreno... Ele que vinha Moreno... de um... Ele Pode que falar. Vinha de um vice-campeonato na Fórmula 3000, pela Il Barone Rampante... Né, em 91, com duas vitórias e quatro segundos lugares, ele ficou na segunda posição com 42 pontos. Ele perdeu o título pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Em 91. Ou o Christian. Lembrar. É, o Christian Fittipaldi, correndo aquele carro Christian da M2000. Fittipaldi, é, da M3. É, como é que era? M2000? M2000. O sapato M2000 e a Fórmula 3000. Olha que pé da bosta. Não, ô Eric, você sabe onde eu vi esse carro? Cara. É, poxa, era. Acho que eu tinha 14 anos. Foi no ano de 92. Não lembra? Numa loja de departamentos lá, de um empresário bauruense mesmo, chamada Tanger. Tem até hoje essa loja. Ela é de Bauru e tem uma filial aqui em Araçatuba, que eu moro aqui. E tinha um carro dele, cara, veio e ficou em exposição junto com os tênis, cara. Nossa, eu passava na frente daquela loja direto só pra ver aquele carro. Aqui também. Tinha ficou aí também? Uma loja famosa aqui de calçados, né, a Gaston, e ele ficou um tempo também, exatamente no, do lado de onde o pessoal senta para experimentar o sapato e tal, né, ficou bem no meio da loja, assim, casualmente eu percebi que tava sem motor, normalmente a gente não atenta para esses detalhes, né, mas geralmente quando o carro vai para exposição ele vai sem motor, e eu, muito pentelho naquela época, né, fui lá e dei uma fuçada lá, olhei, tinha algumas saídas que tava tapada, mas enfim, foi muito legal. Não, era o carro original, eu lembro também que eu fiquei olhando pra ver se era, o chassi pelo menos estava lá, né, a gente sabe que os caras tiram o motor, porque você vai ficar viajando com aquele peso do motor também, só pra uma exposição. Não, fora que sempre tem um lazarento que vai querer pular no carro, ligar aquela bagaça e tacar de pau. Apesar que precisa ser ligado com ar comprimido, né? Tudo bem, mas sempre tem um corno, né? Ah, sempre, não, ó, eu liguei o carro, eu sou foda, né? Mas voltando então aqui naquela treta toda, né? O Moreno perdeu o emprego depois do GP da Bélgica. O Schumacher tinha estreou muito bem na Jordan, né? Largando, se eu não me engano, em sétimo. Sim. sim. É, o oitavo, uma coisa assim. Sétimo. E aí depois, sétimo, né? Ele largou. Eu tô com a página aberta aqui, o Schumacher largou. Isso é porque a gente tá falando dos anais, tá? Mas vamos lá. Ele largou em sétimo, o Moreno largando de oitavo, aí ele se ferrou, né? Não, só aí, pra vocês entenderem esse rolo inteiro. Tudo bem que o Schumacher ficou na. Ele ficou, nem completou a primeira volta porque deu, o carro quebrou a embreagem. Mas, tipo, o fato dele ter ficado. Ele ter ficado todas as sessões à frente do companheiro de equipe, que era tão somente o tal de André de Cesares, né? Aí fez o. Aí fez. Aí o pessoal, porra, o cara. É sério, o De César só ficou na frente do Schumacher no treinível de sexta-feira. Só. Não, e o De César tava tendo um ano muito bom, hein? Aquele sim, ano tava sendo bom pra ele, né? Ele largou em 11º. Não, é. Olha isso. Ele largou em 11º. É, aqui tá 475 atrás do Ayrton, que foi o pole naquela corrida. E ele ficou. Se eu não tô enganado, ele ficou quase um segundo atrás do Schumacher. Com o mesmo carro. Sim. Schumacher voltou 51.212, o De Cesare 51.986. Quer dizer, foi praticamente. Foi um. 7. Ah, dana-se também. Quase 7 décimos praticamente. Pois é. 8 décimos, quer dizer, pô. Não, e o Morenão fez Itália e Portugal, né? Praticamente comprou uma vaga ali na Jordan. Uhum. Aí depois ele teve que fazer algumas provas pela Minardi, né, cara? E isso me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que ele fez uma prova pela Minardi ainda nesse ano. Aí depois o Zanardi, ele vai pegar o carro 3 corridas depois daquela estreia do Schumacher. Então foi o carro Moreno que pegou, foi... Moreno pegou na última corrida, aquela que, a da Austrália. Sim. Aí o Zanardi, então, ele vai estrear no Grande Prêmio da Espanha de 91. E ele estreia marcando o 20º tempo para o grid de largada. Então, perto do que o Schumacher fez, em comparação, não seria assim, nossa senhora. Mas na corrida ele melhorou e terminou na 9ª colocação na sua estreia. Isso com um tempo meio instável, né? Sim. E outra coisa, não se esqueçam que na época eram 26 carros largando. É. E eram, se eu não estou enganado, 34 carros... 34? É, somando a pré-qualificação e tudo mais. Não, dá 30 carros. Porque aqui tá 30, só que aqui depois é. Caiu um carro agora, que eu tô vendo aqui. Acho que a Colônia 31. Não tá mais. Quer dizer, já eram 33, porque a Colônia já tinha fechado, né? É, e no GP do Japão ele foi 13º. Só que acabou abandonando a prova. E essa foi a chegada dele na Fórmula 1. Na Austrália também ele disputou a prova, e aí ele começa em 16º a corrida. A comparação melhor você tem que ver com outro piloto da equipe, né? Pra gente entender o quanto rápido era o Zanardi. Então o André De Cesaris, nesse GP da Austrália, ele foi o 12º na largada. No Japão, que o Zanardi foi 13º, o De Cesaris foi 11º, tá? E no GP da Espanha, nós temos aqui o De Cesaris, Andréa, em 17º. Então, ele não tava muito atrás do De Cesaris, né, galera? Ele tava vindo aí meio que na balada. Pois é. Aí, bom, primeira temporada, assim, ele foi só pegando corrida pingada, né? É, em 92 pegou 3 corridas na Minardi. Não, Minardi, pelo amor de Deus, né, velho? Mas também que a Minardi naquela época não era a Minardi que a gente conhece, né? Ele pegou, sim, inclusive, o lugar do Christian Fittipaldi, que ele sofreu um acidente na... Acho que não tem agora... Não lembro agora quando que ele sofreu esse acidente. Eu acho que não foi na corrida da França, deve ter sido em testes, né? É, foi na... É, que aqui tá, parece 1-8, né, nas corridas. É. É que na França ele não está classificado, o Christian Fittipaldi. Então será que foi... Não tem nem colisão, nada, não tô dizendo nada aí. Tem que ver, a história do Fittipaldi também é uma história cheia de acidente, né? É. E eu lembro que ele sempre ficava um tempo fora das corridas. Uhum. Aí pegou três corridas no lugar do Christian. E, bom, ele começou mesmo na Lotus, né? Foi a primeira temporada que seria temporada completa na Fórmula 1, em 93, né? Melhor resultado dele, e inclusive o melhor resultado dele na carreira na Fórmula 1, foi o 6º lugar no Grande Prêmio do Brasil, aquela corridaça que o Senna ganhou na chuva, com aquele drible que ele deu no Damon Hill, que o Hill tá procurando ele até hoje. É, ele sofreu um acidente no Grande Prêmio da Bélgica, uma paulada ali no Rouge. Te respeito. Oi? Uma paulada de respeito, diga-se de passagem. Ah, sim, né? O cara arregaçou na Urruj. Aí ele foi, aí ele acabou sendo substituído pelo português Pedro Lamy nas próximas corridas. E voltou a competir pelotas de novo no Grande Prêmio da Espanha de 94. Se eu não me engano, nesse acidente ele teve uma concussão. Sim. E assim, o caso do Lamy é porque o Lamy se acidentou. É, ele ficou ferido no, naquela batida na largada que deu o safety car, que ficou aquelas cinco voltas antes do Ayrton se arregaçar no muro. E aí o Zanardi voltou, quer dizer, olha que bizarro, o Zanardi era o titular, aí ele se acidentou e entrou o Lamy. O Lamy passou a ser o titular na temporada seguinte, ele arregaçou no muro e quem entrou no lugar dele era o Zanardi. Mas calma que você tá muito rápido. Jarbão, cadê o Jarbão? Eu tô procurando o Gaúcho aqui, não tô encontrando, rapaz. Opa! E aí, Jarbão? Então nesse ano de 93, Jarbão, ele tava com a Lotus, né? A Lotus modelo 107B, tá? Era já a época que a Lotus estava começando a... Começando? Não, assim... Aquela foi a penúltima temporada da Lotus. Então, mas peraí, eu não ia falar que estava começando aí, mal. Tava começando a fechar as portas mesmo. Ah, tá. Porque mal 94... tava indo desde... Sim, desde tava vindo... Desde a década. Desde 88, assim, desde que o Senna saiu de lá. Mas eu coloco assim, como ponto fulminante para a Lotus afundar mesmo, é o ano de 89. Que ela competiu com um Judge raquítico, né? E era Judge, né? Não era Hart, era Judge, eu acho. E era o Piquet e o Nakajima. Teve boa. O Nakajima e o Piquet na Bélgica nem se classificaram para a largada, cara. E é o motor que o Edgar falava. Você ficava olhando muito para ele e estourava uma biela, né? Então, era complicada aquela equipe naquele ano. E dali nunca mais ela recuperou a competitividade, né, cara? Depois ela ficou com o Derek Warwick, Martin Donnelly, teve aquele acidente do Donnelly. E era uma equipe com pilotos pouco competitivos já para a época e também o carro. Aí depois ela teve um respiro, né? Em 91 teve lá o Mika Hakkinen. E em 92 meio que quis arranjar Johnny Herbert. É, a Loctite entrou para patrocinar. Diga-se de passagem, nessa época até o carro era bonito, que tinha parecia uma árvore de Natal de tanto patrocinizinho que tinha. Nossa, coisa linda. Não, mas ficou mais bonita em 94. 94, o último carro até que ficou legalzinho, né? Aí a gente vê, Jarbão, que no Brasil eles marcaram sexto lugar, né, o Zanardi. Então ele marcou um ponto naquela temporada, cara. Mas como foi o restante da temporada, Jarbão? Então, né, Dani? A Lotus já estava indo ladeira abaixo e não foi das melhores, né? Falando, né, a respeito do carro, o carro realmente tinha muito patrocínio. Era patrocínio da Tommy Hilfiger, cerveja Miller, Loctite, Shionog. Isso, Shionog. Que era? A Hitachi também era. Tinha Loctite anúncio da Hitachi ali. Aliás, o Jimenez, você que morou lá na... Você que morou lá no JP, o que vinha a ser a Shionog? Cara, não Shionog sabe. Aí, cara, eu não sei se hoje já não tá mais tão forte quanto antes. Eu não reparava muito nesse nome, não, cara. Eu lembro da Lotus, ele lá no anúncio, e quando eu estive no Japão, eu tentei achar o máximo de patrocínios possíveis, né? A Denso é uma empresa que presta, né, serviços para Toyota. É, tinha outras empresas também que eu preciso lembrar o nome agora, daqui a pouco eu lembro e eu falo, que eu fui ver, achava que era uma baita empresa séria, e era uma empresa que fornecia máquinas para jogos de azar. E a Shionog, cara, achei já. Ela tá funcionando ainda pleno? Cara, aqui ó, a Shionog era uma empresa farmacêutica lá do Japão. Caramba, empresa farmacêutica, cara. É, eu nunca vi um anúncio deles. Isso eu já posso garantir pra vocês. Jarbão? Então, aí no restante da temporada de 93, Dani, eles só conseguiram marcar um pontinho no Brasil com sexto lugar. E aí depois o melhor resultado foi no GP seguinte, né? O GP da Europa, né? Com um oitavo lugar. Para São Marino não classificaram. E daí em diante, até chegar à Bélgica, né, na 12ª etapa, onde eles não classificaram, e aí a Lotus encerrou as atividades na Fórmula 1. Cara, falando nisso, eu tô aqui no Wikipedia, né, olhando a página do Team Lotus, como é pobre essa página, hein, mesmo na parte inglesa. Bicho, que página, não tem nem os resultados da equipe. Não, mas a página do resultado tá separado. Tá separado? Tá separado, porque, cara, a Lotus é de 1958. Não cabe ali, tem que botar outra página. É, eu botei aqui Team Lotus, né? Sim, aí, meu filho. Tá, aí aparece Lotus lá no Formula final, Lotus Team. Grand Prix Results. Tá lá. Lotus Grand Prix. Ah, assou! Claro, pô. Bom. A Lotus em 94, aliás, pelo amor de Deus, cara, os caras botaram. Olha que triste isso. Correram com 2, 4, 7 pilotos ao longo da temporada. Tudo pagante, a grande maioria. Querendo, foi maravilhoso. O Herbert foi o único que ficou o ano todo, né? O carro mudando toda hora. Aí entrou o Zanardi. Aí depois o Zanardi mixando. Eu não entendi, cara. Aí entrou. O Zanardi ficou meio que pingando lá. Entrou o Felipe Adams, entrou o Eric Bernard, entrou o Mika Salo e dana-se. Pra Lotus chegar a juntar e fundir com a Pacific. Putz, graça. É, o Zanardi, ele andou nos dois carros, né? No 11 e no 12. Sim, bizarro isso. O Zanardi andou no 11 e no 12, cara? Andou no 11 e no 12. É, porque ele ficou num lugar de um, depois pegou no lugar de outro. É aquela história, né? Tudo pra completar o budget pra conseguir chegar até o final da temporada. Não, cara, a Lotus foi um fim, assim, decadente, né? Aproveitando o gancho, e a gente tá contando a história do Zanardi, mas também conta a história de tudo que tá em volta dele, né? Fazendo parte da sua história. Uhum. E no caso aí, a Lotus, ela não se fundiu, ela se fudiu com a Pacific para a temporada 95, porque a Pacific acaba por encerrar e leva junto a Lotus. Né? É, a Pacific foi 90, é isso que eu tava falando aqui, ó, o time que, ó, tá até aqui, juntou com a Lotus, se encerrou a atividade em 94 e 95 virou a Pacific, que inclusive tinha equipe na... Quer dizer, a Pacific é uma daquelas várias, tantas equipes que tinha história nas categorias de base, aí pensou, vou subir. Aí foi querer se achar, a Colônia fez isso, se fudeu, a Pacific fez isso, se fudeu, um monte de equipe fez isso, se ferrou. Não, e você sabia, o Eric, que a página da Pacific Grand Prix está até hoje no ar? Sim. E você já acessou ela, então, com aquele designer de 1995. É, rapaz. E só as letras se movem, a tela do fundo fica estática. Não, é aquela parada, né? É a época do HTML e do bloco de notas, né? Sim. Não, eu, cara, peguei essa época. Não, cara, olha, bicho. Eu era da época que fazia site no Star Media. Nossa. É, lembra o Star Media, cara? Não. Cheguei a pegar também GeoSites. Nossa, GeoCities, na verdade. Cities, né? É isso mesmo, já o Cities. É que faz tanto tempo, puxar pela memória agora. Ainda mais eu que vi a internet nascendo, né, cara? Já o Cities, HPG, maravilha. Cara, sabia que a molecada de hoje, elas não têm essa noção de... Eles se comportam como se a gente fosse o Google, né? Eu acho que o Eric já percebeu isso. Eles perguntam uma coisa, na hora eles querem a resposta. É, tipo, foda-se. Mandando... Ah, vamos lá, estamos em 94, né? Estamos nos anais de 94, que ele ficou... na boa, aquela temporada não tem nem o que falar em 94, porque, bom, além de ser a temporada, né? Que a gente já sabe que não acabou muito bem, pelo menos pra Rede Globo, né? Foi triste. É, mas assim, foi tipo, aquele foi... Eu lembro que tinha um site da... O F1 Reject, ele menciona como 94... Eu vou até caçar isso aqui, mas ele menciona a temporada de 94 com uma temporada que teve o maior... Acho que foi 94. É, exatamente. A temporada que teve o maior número de rejects no grid. Poxa. Aí vem aqui, ó. Olha, olha que bizarro. Olha os nomes que aparecem aqui. E o seguinte, foram 46 pilotos que disputaram aquela temporada, dos quais 14 estreantes. A Lotus, a La Russia e a Syntec usaram 6 pilotos durante aquela temporada, cada uma. Putz, a miséria, cara. Pois é. Tipo, tem o seguinte, né? Fora que aquele ano foi, tipo, aquele ano foi terrível porque, porra, tava todo mundo se arrebentando. O caso da Williams nem tanto, porque a Williams tinha um piloto de teste e tinha um Mansell lá que tava lá na boa. Mas, pô, a Syntec que botou uma cabeçada lá. Aí vem, olha a lista do pessoal dos mais graudinhos, né, ao contrário, que entraram. Presta atenção. O Lamid entra na roda. O Felipe Adams entra na roda duas vezes. David Brabham, Alessandro Zanardi, Olivier Beretta, Frank Lagosse, conhece esse cara? O Paul Belmondo, que é o filho do Jean-Paul Belmondo, tem o ator Jean-Paul Belmondo e tem o filho dele, Paul Belmondo, que é piloto de Fórmula 1, que nunca fez bosta nenhuma. Aí vem a Syntec, só pro carro 32, que era o carro do Ratzenberger. André Montermini, que já correu na Indy, Jean-Marc Gounon, Mimmo Schiattarella, Taki Noi. A La Russia com Yannick Dalmas, Hideki Noda e o Jean-Denis Deletra. Caraca, só tipo assim, a nata. Não, e pra pilotar essa Syntec, o cara tinha que ter um culhão, hein, velho? Dizem que colocaram o Rio no carro do Senna sob efeito de calmantes lá em Mônaco. Você imagina pra colocar, né? Então, não no carro do Senna, né? No carro dele mesmo, que era o mesmo modelo do Senna. Imagina se... Segura e esquece, né? Não, imagina aquela Syntec, que os caras faziam a lateral do carro com bambu e papel de seda. Aquilo dá no muro, você já viu, né? Porque abriu um buraco no carro do Ratzenberger quando bate lá. Então, cara, pelo amor de Deus. Aquilo foi terrível. Não, em 94, Eric, Gerbão e Gustavo, a Lotus, ela teve dois carros, né? O 107C, que já era uma evolução do 107. Que né, de 92. Que já... começou em 92, 93, 94, 3 anos com o mesmo carro. Parecia a McLaren do Emerson, que foi ganhar título até com o James Hunt depois lá. E aí eles vão para 109, já pula do 107 para 109, né? Nem vão pôr a 108. E você vê, cara, o carro era ruim demais, né? O cara não conseguia terminar muitos grandes prêmios, e quando terminava, ele fez dois melhores resultados. Antes com o 107C, ele foi no ano na Espanha. Depois foi 13º na Hungria e 13º no Japão. E a gente sempre faz uma referência histórica aqui nos programas, porque esse ano foi o ano do terror, né? Então, várias pistas, os caras improvisavam chicanes, cara. Eles tiraram a Oruge na Bélgica, meu amigo. Eles fizeram uma chicane lá horrível. Mas também, os caras estavam de cu na mão, né? Mudaram a configuração do carro. Botaram tipo aquela... Eles botaram um buraco na parte de trás de Santo Antônio. Você via de frente, tipo um buraquinho atrás, que era pra entrar menos ar e estrangular o motor. Não, e naquela época os carros estavam muito arisco, tudo. Aí os caras foram fazendo essas cortadas aí durante a temporada. Mas eu lembro que no início do campeonato, teve um certo piloto de capacete amarelo, uma lista verde e outra azul, que andou falando que o carro tava muito arisco, tava perigoso, e teve uns bosta de uns jornalistas que não tem 1,60m de altura, que saiu falando que ele tava chorando. Que ele Esse jornalista, por acaso, ele tem mania de endeusar o lado vermelho da força? Nossa senhora! Ah, tá, entendi. É ali com os homens. Nossa, mano. E Deus o livre o dia que eu cruzar na frente de cidadão, cara. Porque como gaúcho, como gremista e como fã de automobilismo, ele me desrespeitou pra caramba, velho. Deus o livre o dia que eu cruzar na frente de cidadão. Sabe, então o Senna já reclamava e tava com razão. Os carros eram uma cajarana mesmo, como diria Edgar Melo Filho. Era uma cadeira elétrica, né? Tanto é que levou o Senna. Né, o carro arisco pra caramba, não vamos dizer que só foi esse o motivo, foram uma série de fatores, mas realmente o perigo tava lá, não levou mais gente porque o anjo da guarda tá fazendo hora extra. Em Mônaco mesmo quase foi o Calvendo. Né? E outras etapas aí, outros riscos que o pessoal correu. Então, era um ano que resolveram tirar toda a eletrônica. Foi o efeito Senna na Williams, eu não tenho dúvida disso, que fez esse temor todo, que se ele pegar aquele carro do Prost, o Prost ganhou 7, o Senna ganharia 17, viu? Se tivesse. Tá? Deixa quieto. Vamos falar uma verdade. Depois vai aquele senhor de 1,50m falar que o Prost foi o melhor de todos os tempos. Um puta piloto, mas melhor de todos os tempos, vamos mais devagar aí. Né? Até porque quieto, se aquela Williams amarela e azul fosse do brasileiro, não é pachequismo, não. É percepção da realidade, meu amigo. Não me venha com chumaquistas, com isso, com aquilo, falar que não, porque o que o seu piloto ganhou com aquele carro vermelho, os outros ganhariam com tanta folga quanto, você não tenha dúvida. Você acha que Senna, Mansell, Prost, Piquet iriam ficar olhando e perdendo para Rubens Barrichello? Não, pelo amor de Deus, né? Bom, deixa quieto, vamos tocar o barco aí. Volta pro Zanardi, né? Volta pro Zanardi. Volta pro Zanardi que a gente vai falar aquela frase que eu tanto falo no Bandeirada. Qual que é? Existe vida feliz fora da Fórmula 1. Concordo. Amém. Porque ele vai sair da Fórmula 1, vai tirar um ano sabático em 95, e aí em 96 ele... Prossigam. Não, 96 começa a era Zanardi, eu diria, na Fórmula Indy. Foi assim, foi algo de outro planeta, algo que... E desculpa lá a pessoa que me manda mensagem de vez em quando, que eu nem falo o nome do cidadão, sabe, Eric, que ele quer criticar o nosso elogiando o outro programa, né? E que nós passamos muita negatividade falando mal da Fórmula 1, que nossa, eu preciso escutar uma música para ficar tranquilinho, para depois voltar a ouvir o programa. Filho, ó, você quer positividade? Vai num retiro religioso com florais e fica lá uivando pra lua. Até porque aqui... Não, aqui é um programa que é para falar a verdade. Se a verdade está sendo conveniente e nós achamos isso, vai ser falada. Se a coisa é boa, vai ser dito. E, aliás, a gente mete o pau naquilo que a gente gosta. Porque se a gente não gostasse, a gente, sabe, ignorava. Eu ia falar uma besteira aqui agora, o negócio de meter o pau no que a gente gosta, mas deixa quieto. Literalmente, a gente mete o pau. Adoro o Eric, né? Piada bosta. Adoro o Eric de coração. Quando eu vejo ele, puta, eu falo, tem que meter o pau no Eric. Bom, mas vamos lá então, gente. Em 96, então, ele foi para Chip Ganassi Racing. Target Chip Ganassi Racing. Aproveita que não tem mais, hein? Né? É o último. Acabou, né? Acabou já o campeonato, então. Acabou o campeonato, acabou. Não tem mais, literalmente acabou. Aproveita que acabou. Eu não digo nunca mais veremos, porque pode ser que lá na frente alguém mude. Mas não, reza a lenda. Se você tiver um throwback aí, que eles vão fazer uma pintura retrô, mas oficialmente a Target encerrou o vínculo o patrocínio com a Chip Ganassi, pelo menos na Indy, tá? Vai continuar na NASCAR. A NASCAR continua. É porque o patrocínio na NASCAR também é vinculado à imagem do piloto, né? Tem tudo isso também. E espero que a Target um dia retorne. É muito difícil. Quando eles encerram assim. É raro o caso do patrocinador voltar. Só a John Player Special, que saiu e voltou para Lotus umas 554 vezes, né? Mas tirando outras aí, eu não considero não um retorno muito fácil. Mas é aquele carro... Oi? Posso fazer um adendo? Deve. Opa. A Target fica na NASCAR com a Chip Ganassi até o fim de 2018. Aí depois, aí vai sair de vez, eu acho, né? E aí não veremos mais a Target tão cedo, por enquanto. Aí vem um carro azul escrito Walmart e começa a ganhar tudo, aí eles vão querer voltar. Né? Ou bom, Kmart, quem sabe, né? Kmart dos tempos da Nilma. Ah, Best Buy também tá lá no... Enfim, volta pra cá. Quero como é bom ir num supermercado desse, bicho. Aqueles carros da NASCAR por 3 dólares. Bom, e tem gente que dá de brinde ainda, viu? E acho que deu puta miniatura de R$1.000, mas vamos lá. Aí a Target, então, patrocina a Chip Ganassi, se eu não me engano, né, desde o início deles na Fórmula 1. Desde 90. Desde 90, aquele primeiro carro que era um alvo andando na pista, né, que predominava a pintura branca com um alvo vermelho. E o Zanardi, ele vai começando a botar as manguinhas de fora. Ele ainda estava conhecendo a categoria, conhecendo a equipe, e ele começa com um resultado muito baixo. Assim, quem viu o resultado vai falar, nossa, 24º... ainda mais o outro lá andando lá na frente, né, o Jimmy Vassar, ganhando as primeiras etapas como um maluco pela Ganassi. E depois no Rio ele foi quarto colocado. Aí Surfers Paradise, 21º. De repente, isso aí são abandonos, né? É, mas tá computado. Sabe que a carte computa a maior parte dos resultados. É, mas são abandonos. Né? 24º aqui em Long Beach. Aí depois em Nasdaq ele foi 13º. Que foi a primeira... Eu já ia falar merda aqui agora. Eu já ia falar que foi a primeira corrida em oval mesmo, só que eu esqueci da... Da Rio 400, que por acaso ele foi pole, né? É, aí tinha um autódromo aí perto de onde você mora, viu, Eric? Grande, bonito, coisa linda que era. Aliás, uma história paralela aqui. Já pulando pra 2016, teve um cidadão lá que foi ver o Zanardi lá na Paralimpíada. Não fui eu, isso foi na sexta-feira, quando ele ganhou a medalha de ouro no revezamento. Teve um Manolinho lá que foi, como é que fala? Foi ver a corrida. Ele levou pra ele lá o ingresso daquela Rio 400. Uau! Sabe o que ele fez? É. Autografou. Não, pior. Ele deu aquele ingresso pro Zanardi. Sério, cara? Ele deu aquele... Aí é aquela parada. Aqui nesse mundo, às vezes a gente perde uma coisa pra poder ter outra em troca. É a regra básica da alquimia. Pra você ter uma coisa, você tem que dar outra em troca. O cara, o Zanardi foi e deu a pelúcia que ele ganhou no pódio. Do Tom. Eu não sei o que é. Acho que é o Tom, né? Aquela planta. É, o mascote. É que tem o Tom e o Vinícius. Eu não sei quem é quem. É, o mascotinho lá, com os cabelos dourados, quer dizer. Cara. Não, tem. Mas daqui a pouco a gente entra nessa parte humana dele, né? Vamos nos concentrar aqui em automobilismo mesmo, porque depois, meu, vai ter gente chorando aqui, a hora que a gente contar. A hora que o Eric contar o que ele passou. Ô... Aí você vê, né, nesse primeiro ano aí, ele vai disputar, né, a corrida, né, que era substituição, na realidade, em Indianápolis, porque foi um ano do racha entre o SAC e a kart, né, e aí teve o S500, ele foi 17º. Não foi nem o SSC nem existia, mas foi Sim. O próprio... Não, não existia. Foi o próprio... É porque é o seguinte, é outra treta aí. Ah, não, você tá falando da USAC, né, que não existia. Eu entendi que você falou que a US500 não existia. Foi o primeiro ano dela? Não, eu digo eu tô falando aqui, a USAC, que organizava a Fórmula Indy na época, e assim, eu não lembro como é que era, não sei. A USAC, como a gente chamava aqui no Brasil, organizava as 500 milhas de Indianápolis. É, exatamente. Aí depois era outra entidade que fazia. Sim. Aí acontece, o Tony George, que era o dono do autódromo, não tá mais contente com a Fórmula Indy e deu-se o racha. Inclusive, em 97, eles pararam... que nós conhecemos como Fórmula Indy deixou de ser Fórmula... Foi retirado o nome porque eles proibiram. Não, aí verdade mesmo. A PPG Kart World Series. Sim, aí já era kart, né? Championship Auto Racing Teams. Exatamente. Que nós conhecemos como Fórmula Mundial aqui no Brasil, né, Théo José? Não perde mais, Alessandro Zanardi. Perde, Tônica, não, vence o grande prêmio. Perde sim. Aí veio Portland. Depois teve mais duas etapas, né? Resultados medianos. Aí o Zanardi começou a mostrar sua magia. Venceu em Portland a primeira corrida na Fórmula Indy. Depois ele vai vencer ainda em Mid-Ohio, a Honda 200. Venceu Portland com o maior número de voltas na liderança. Sim. Depois ele venceu ainda em Road America. Não, foi terceiro. E aí, Eric, chegou Laguna Seca. Segundo em Cleveland e Toronto. Primeira vitória do Jude Ferran na Indy foi em Cleveland, 96. E, inclusive, ele ficou em segundo. O Zanardi ficou em segundo. Toronto também. Fez o pódio ali. E aí chegou, Eric, a vitória dele em Laguna Seca. Essa aqui a gente tem que parar e fazer um programa só para essa ultrapassagem. Eric, por favor, dê-nos a graça daquela palavra que você fala com seis letras da ultrapassagem sobre o Brian Herta. Vamos lá. É o seguinte. Você imagina... o Vasser já tinha fechado... acho que já tinha fechado o ano, se eu não estou enganado. Já era campeão ali. O Vasser já tinha fechado o ano. Que era o companheiro dele. Aí acontece. Nas últimas três voltas, o Zanardi veio tirando diferença pro Brian Herta. O Herta correndo com... O Herta tava na Hey Hall, se eu não tô enganado. Hey Hall, patrocínio da Shell. Exatamente. Positivo. Não, da Shell não. Sim, da Shell. Shell preto e branco, carro. Isso, tô vendo aqui, tá na minha tela. Isso. Obrigado. O que acontece? E fora que é o seguinte, a diferença de chassis, o Zanardi com... E diferença de equipamento também. O Zanardi vinha com o Reina, Honda, Firestone. Cadê o Herta aqui, meu filho? O Herta acho que vinha com... Lola Ford. Cadê a Hey Hall? Achei. Lola, não. Hey Hall, não. Hey Hall era Reina, Mercedes e Goodyear. Reina, Mercedes e Goodyear? Não era Lola, não? Não, era Mercedes. Eles deram uma cagada, porque eles viraram pra Reina na hora certa, porque a Reina ia cagar o ano seguinte. A Lola ia cagar o ano seguinte, né? Mas enfim. Ah, então tá. Aí acontece. Chega na última volta, o Zanardi chegando, só que assim, a pista, pra quem conhece mais ou menos, a pista, ela... O melhor ponto de ultrapassagem seria nas curvas 11 e na curva 1, que são... Na curva 11, que é uma que vem em descida, que é quase um hairpin em descida, e na curva 1 e 2, na curva 2, aliás, que a 1 é a quebrada e o 2 é aquela curva mais fechada. Porque dali pra frente, era só subida, né? Principalmente quando você chega na parte mais crítica do circuito de Laguna Seca, que é aquela coisa linda de Deus, só que não, do circuito de Laguna Seca, que é a tão famosa curva do Saca-Rolha. Nossa. E a curva do Saca-Rolha, para os leigos... Aliás, se você não conhece a curva do Saca-Rolha de Laguna Seca, desliga o programa, vai pra sua casa, porque você não merece estar ouvindo esse negócio. Você não é caveira, você é moleque. Tá? A curva do Saca-Rolha é uma curva, assim, nojenta, que consiste numa curva, assim, cega, indecida, e é o tipo da situação, assim, que você... o tipo da situação que o cara desce a curva num cagaço total. Pra andar de moto no videogame ali é uma tristeza. E é perigosa, hein? Ali morreu o Gonzalo Rodrigues. Exatamente. O cara deu literalmente um mortal de costa ali, né? Sim, ele errou ali, ele ferrou, deu uma cambalhota ali e se ferrou. Cara, quando você vê as fotos da curva, é uma coisa assim tenebrosa. Aí o cara... Aí o negócio tá parando aqui, não para de rodar. Então vou fechar essa página porque ele tá me sacaneando aqui. Aí acontece, o cara vai me passar na parte interna da segunda curva, da segunda perna do Saca-Rolha. Quer dizer, e o seguinte, não foi nem... Não foi, presta atenção, é uma ladeira. É um ladeirão. E não foi na pista, não foi na zebra, foi na parte de fora. E ali... Na areia. Hã? Na areia. Na areia. A areia, sei lá, a terra batida, sei lá, que vem ali. Ele passou com as quatro, ele subiu ali, passou pela zebra, né? Vai descer, quase perde o carro do lado esquerdo e vai segurar o Eric. E consegue, não, a desgraça toda é essa. Ele faz esta insanidade indecida. Indecida, olha isso. Ele faz essa insanidade em descida. e ainda consegue segurar o carro. E mais, né, acrescentando, cara, claramente deu pra ver que o Hertha deixou o lado de dentro aberto, porque ele não acreditava que o Zanardi fosse tentar qualquer coisa ali. Então o que que acontece? Não, ninguém acredita, acho que nem o próprio Zanardi acreditava que dava pra fazer isso. Aí o que que acontece? A hora que o Hertha, ele começa a tangenciar a curva, que ele vê o Zanardi do lado, à esquerda dele, ele dá um puxão no volante pra direita pra não bater. E aí, outra coisa, na segunda perna do S, descendo pra direita, tem um pouquinho de asfalto ali, certo? Não é imediatamente assim a zebra e em seguida a terra. Tem a zebra, um pouquinho de asfalto, coisa que dá pra botar meio carro, e aí depois começa a terra. O Zanardi foi com as quatro ali, então ele ficou com duas na terra, lá dentro, e duas nesse asfalto aqui, que ajudou a dar uma tracionada, mas como ele lembrando, cortou... lembra o seguinte, olha, lembra do terreno. Em partes pelo seguinte, porque aquela parte interna ali, se tu dizer que é suja, tu tá sendo muito gente fina mesmo. Não, tipo assim, ali... Encardido mesmo. Né? E aí tudo bem, aí o MM foi imitar depois que ele fez a mesma coisa de moto, né? É verdade. Né? Não podemos esquecer disso. Mas assim, aquela curva é nojenta. Cara, na boa, aquela curva é nojenta. Vamos ser realistas. Aquela curva é nojenta e... Mas, cara, o cara conseguir fazer isso, né? O cara conseguir fazer isso. Não tem nome. Isso não tem nome. Aquela curva ali não é de Jesus. Não, aquela sim. Tem sim e tu sabe. É, tem letras. Fala. Não, aquela... Pois é. Então, só aquilo ali... Pra você ter uma ideia, acabou sendo chamado lá no Zell como The Pass, tipo, a ultrapassagem. Tu vê com o seguinte, artigo definido. Usaram um artigo definido pra definir aquela ultrapassagem, tipo, a ultrapassagem. Versão brasileira Herbert Richard, tipo assim. Aquilo, cara, na boa, aquilo ali, só aquele lance merecia um programa inteiro pra falar daquilo, porque, cara. Foi mítico! Não, peraí, esse lance merece um mítico do Eric Von Braun. Eu sei, porque tem um gato dormindo aqui no estúdio e eu não quero atrapalhar o sono dele. Tá lá que tá aqui, o que é apagado aqui, jogado na minha cama, né? E sabe como é que é, né? Se o gato é o tipo do animal que você não pode contrariar ele, entendeu? São gatos. Mas esse momento merece uma contrariada. Mas é mítico pra caraca, maluco. Eu fico imaginando o Brian Hertha. Depois não. Daquilo, ele deve parar, olhar pra aquela curva. Ele saiu dali direto pro divã. Ó, vou colocar um áudio aqui de uma narração, né? Que eu achei aqui na internet. Você vê a reação em qualquer parte do mundo. Dá uma olhada nisso, ó, escuta só. Dando todo de si, em estas últimas emocionantes. Manjaram? Cara, os italianos alopraram, né? Não, o mundo aloprou. Não, eu tô falando narração. Eu fico imaginando se fosse, por exemplo, a narração japonesa, né? Não, sai do mais, sai do mais! E já dá um louco lá, os meninos morando no Japão sabem como é que é, né? Não, fiquei lembrando, o Alan Prost só comentou assim sobre essa ultrapassagem. Fantastic. Ó, em inglês aqui, vamos ver em inglês, hein? Isso que foi sobre o piloto estadunidense, hein? Não, peraí. Narração britânica, você diz, ou americana? Cara, eu acho que ela é dos Estados Unidos mesmo, cara. Americana. Não, porque... americana até vai, porque quando você falou inglês, aí eu pensei, porra, peraí. Eu já pensei, porra, o britânico é mais burocrático na narração. É aquela coisa assim, tipo... É, agora. Fica imaginando, então, Britânico. Agora você vê, Alessandro Zanardi vai pra colocar fora a ultrapassagem muito interessante, passou por fora, assim. Imagino, né? É, mas se é o Walker, não. Também. O Walker bota emoção, bicho. Ah, o Murray Walker era foda. Principalmente sendo um desse. O Walker é um mítico supremo. É, apesar das pérolas dele, né? É um Galvão Bueno inglês, né? Tem que reconhecer. Mas é mais carismático, mas é outra coisa. Tem o Theo José narrando esse cross? Então, eu tô procurando aqui, não tô achando em português, cara. Então, os anões, tô aqui em sacarrola, inclusive, nada aqui na internet. Ah, então deixa quieto, vamos lá. E o seguinte. Aí você imagina o seguinte, o cara logo na primeira temporada dele na Indy, ficando em terceiro lugar com 132 pontos, o Vasser, que foi o campeão, ficou com 150... Não, olha isso! Ele ficou empatado com o Andretti em pontos. O Andretti ficou em segundo por causa do número de vitórias, que ele tinha 5 vitórias contra 3 do Zanardi. O Vasser foi campeão aquele ano. Só ficando uma corrida fora da zona de pontos, né? Aí, ó, o Zanardi ficou, incontestavelmente o estreante daquele ano, né? E naquele ano teve, olha o pessoal que tava, o pessoal que tava estreando naquele ano, tava o Greg Moore, o Black Mark Lundell, o Ed Lawson, o Magnussen chegou a aparecer aqui também, o tal do BJ Jones, é uma maravilha. Mas enfim, volta pra cá. Aí você imagina, se o cara na primeira temporada já fez o que fez, aí você imagina que ele ia fazer na temporada seguinte, né? Não. Acho que eu achei. Vamos ver. Acho que eu peguei um peixe grande agora. Pera aí, deixa eu só colocar no canto aqui. Né? Não, e diga-se de passagem, né, cara? Você é no seu primeiro ano na Fórmula Indy. Você já chegar e superar o Michael Andretti, né? Não chega a ser uma superação total, mas chegou ali junto, tava na balada, né? Então, meu, não tem fato. O cara realmente é sensacional. Mas vamos por aqui, ó. Eu acho que eu achei o peixe grande, hein? Será que é até o José? Porque ele não foi vice, né? Ele não foi vice, ele empatou em pontos com o Andretti. O Andretti tinha 5 vitórias. Sim, aí acabou em terceiro, né? É. Mas, pô, cara, eu voltei no tempo agora. Ah, todos nós voltamos. Aquilo ali foi sensacional, cara. Eu acho que é o tipo da manobra que a gente para e vê. Nunca mais que eu vou ver isso de novo na minha vida. Aí vem o Mark Marx e faz igualzinho. Não, só... E só avisar o pessoal, viu? Só avisar o pessoal que estiver ouvindo o podcast, durante o programa vocês já vão ter ouvido essa narração dessa ultrapassagem, que é óbvio que a gente vai colocar naquela mudança de intervalo, né? De um assunto para o outro, às vezes de um ano para o outro. A gente coloca aí um intervalozinho, né? De 5, 6 segundos. E esse aqui vai ser o escolhido, não tem nem jeito de não ser, né, galera? Então, nesse momento, vocês já vão ter ouvido, na realidade, durante o programa, essa narração. Mas a gente achou agora, ó, gravando. Você vê que é tudo feito ali, né, Eric? Não vamos gravar. Ao vivo tem essas coisas. Vem cá, vamos. Já que é pra mitar com os anais, vamos mitar logo a temporada de 97? Vambora. Vamos mitar. Tá bom. Vamos mitar porque é o seguinte: o cara, ele manteve contato com a Chip Ganassi. Começou razoavelmente bem, sétimo lugar em Homestead, quarto em Surfers Paradise, aquela corrida que o Christian Fittipaldi arregaçou a perna naquela batida no começo da corrida. Foi no começo, não lembro agora. Aí vem o Christian. É. Eu acho que foi na Machinkini que ele arregaçou o carro. Não, arregaçou totalmente, mas enfim. Aí vem da reta principal lá de Surfers Paradise. Sim, aí ele tem uma vitória em Long Beach. Aí um dano assim, Nazaré, em quarto lugar no Rio, na Rio 400, que foi relocada para maio por causa do... Por causa que em maio o risco de chuva era bem menor. Caso vocês não lembrem, em 96 a corrida foi em março, foi a segunda corrida, e quase que a corrida não teve, né? O pessoal ficava... Eu lembro dessa época que, tipo, a gente passou... E choveu aqui no Rio de Janeiro na época. A gente passou as férias todas torcendo, tomara que não chova, que oval não tem corrida em chuva, né? Aí quando André Ribeiro tava ganhando, o tempo tava começando, a gente começou a falar, tomara que chova. Aí ele foi ganhar de novo em Cleveland, aquela corrida que ele não conseguiu ganhar do Gil de Ferran. Segundo em Toronto, foi... Aí ganhou, aí vem. Olha a canalice. Ganhou ganhou em Michigan. Aqui tá Indy 400, cara, mas que bizarro. Ah, depois virou. Não, tá certo. Na época era 500, tá certo, tá borda. Em Michigan, Mid Ohio, Elkhart Lake, quarto Vancouver, terceiro Laguna Seca e não correu em Fontana. Já tinha fechado o campeonato, 195 pontos, primeiro campeão, tipo, caraca, é tipo, caraca mesmo, né? Aí o que foi isso? Não, aquilo foi sensacional, a última temporada do Emerson também, né? É. Não, e foi 96, na verdade, é. Ele bateu em Michigan lá e... Michigan 96. Tomou um toque do Greg Moore em Michigan. É, aí o ano seguinte tava. Olha quem tava estreando naquele carro no ano seguinte, o Dario Franchitti. Um outro bochinho. É, um carinha aqui. Só ganhou 4 títulos só. Ah, só. Bom, e aí chega 98, né, cara? 98 ele continua um domínio a ponto do Jimmy Vassar, que já era campeão com ele na equipe 96. Passaram a ser um segundão piloto, mas assim, foi comparado a Ed Irvine, pra você ter uma ideia. Nossa. Né? Tem uma matéria aqui que uma vez eu li num livro, e era mais ou menos assim, né? Que o Zanardi, como o Schumacher, também tinha o seu Irvine. Mas guardadas as devidas proporções, né? Porque na Indy não tem muito negócio de tirar o pé pro outro, não. O cara superava na raça mesmo. Não, e aquele ano, o que a gente pode... O que a gente pode mencionar de destaque daquele ano na temporada? Ganhou 7 provas, 7? Você ganha 7 em 19 na Indy, meu amigo? É. Tipo assim, você viu o André Ribeiro indo pra Penske, que o pessoal tava achando, agora vai. O 97, o Gil de Ferran foi pra Walker, continuou. Quem mais que a gente pode mencionar? Pódios! Cara, e os Zanardi só... E só não foi mais vitórias, porque... E correu o risco de ter sido mais vitórias ainda, porque teve no Rio, na prova do Rio, ele venceu com o maior número de votos na primeira colocação. Aliás, ele foi em segundo. É, em segundo. E em terceiro em Michigan também. Sim, tendo liderado mais. Né? Zanardi, o Moore ganhou aquela corrida, o Greg Moore, em 98. É. Estreando, se não me engano. Não, é a equipe do Greg Moore, cara. A Forsythe. Forsythe. Lindíssimos aqueles carros, né? Era o que vinha do Villeneuve lá, né, meu? Isso. E depois ela continuou, né, que ela se fundiu com a Green, né? Não, ela era da Green, né? Não, era não, era... Forsythe separou, Green, era a Forsythe Green. Aí separou. Aí separou, a Forsythe... É, mas já era, a já era com o Villeneuve. Forsythe Green. Aí a Green virou a Brahma. Aí que eu tô falando, na hora, 95 era Forsythe Green, a 96 dividiu, a Forsythe manteve o patrocínio da Players, e a Green pegou o patrocínio da Brahma. Brahma Sports Team. E depois o Boesio e o Scott Pruitt. O primeiro ano foi só o Boesio. No segundo ano que entrou o Pruitt. É, e depois pegou o patrocínio da Cool. Aí depois a Brahma foi embora e tomou no Cool. É, nossa, que pé da bosta. E diga-se de passar, aquele ano também foi. 98 também foi o ano que, assim. Foi o ano que eu meio que comecei a perder de vista a Indy, porque não conseguia ver tanto na época, né? Se fuder! É, pois é. E aí você vê, tipo, pessoal, aí você vê o... É porque não aparece como estreante, né? Isso aqui eu nem... Ah, não. Aí você vê, tipo, o Tony Kanaan foi o Hulk do ano. Em 98. Foi a estreia do Hélio, foi a estreia do... É, não teve ninguém de muito interessante, não. O Vasser ganhou 3 corridas, hein, ainda nesse Vasser, ano. E o Vasser ganhou 3 corridas. Não tava tão tonto assim. Inclusive me Fontana. É, né? O Hélio estreou naquele carro da MCI Worldcon, né? Era Boris Nunn, não é? Era do Hélio. Carro? Não, era Hogan. O do Hélio era Hogan. Ah, o azul e branco feio. Não. O Hogan era o Leto. Eu tô vendo aqui. Sim. Era o Hogan, o Hélio Castro Neves. O Hélio era da era estreou pela Bettenhaus. Ah, sim. Perdão, eu errei. Bettenhaus, é isso mesmo, falou certo. Eu tô com a página aberta aqui. A Hogan era o Leto. É, foi o Cristiano da Mata que foi na Morzinho ali. Nossa, Cristiano da Mata não tinha entrado ainda aqui. Não, mas vai estrear, que o Jarbão confundiu, né, o da Mata com o Hélio. Pois é. Aí aquela parada, né? A pessoa, tipo, adquire um sucesso gritante na Fórmula Indy e começa a abrir os olhos de novo pra um certo lugar que meio que chutou o cara há um tempo, anos antes. E eu não tô falando de uma equipinha bosta, não. Eu tô falando da Williams. Tudo bem que a Williams já não era lá essas coisas nessa época, mas... E aí é o seguinte, aí acontece. Em 99... A Williams meio que faz uma troca. Esse negócio de troca, de fazer uma troca assim, um troca-troca, é meio, né? É, sei lá. Tipo assim, vamos fazer um troca-troca? Faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente puxa esse colombiano aí, esse colombiano tá com que vocês vão contratar, e aí a gente manda pra vocês o Zanardi. Ah, beleza. Cara, eu tinha certeza que o Chip Ganassi tinha tomado no rabo naquela troca. E acabou que a Fórmula 1 resolveu mostrar o que ela é, né, velho? Hipócrita, nojenta. E diga-se de passagem, aí você vê o tamanho da trolha. Por quê? Porque o Zanardi, ele só conseguiu completar na Williams, aquela Williams da... Williams, olha a FW21, que aliás foi um dos carros mais fedorentos que a Williams já fez, com o anúncio da Vel, da Winfield, que tinha um monte de degradê em vermelho, amarelo, branco, azul e dana-se. E aí você vê o seguinte, o cara só conseguiu completar 6 corridas. O melhor resultado dele foi um 7º lugar no Grande Prêmio da Itália. Foi triste. Quer dizer, ele continuou marcando apenas um... Se você caçar o F1 Rejects lá, ele tem 2 passagens na Fórmula... Tipo assim, tem antes da Fórmula 1, Fórmula 1-1, durante a Fórmula 1, Fórmula 1-2 e depois da Fórmula 1. E aí você vê o seguinte, ele foi 2 vezes na Fórmula 1 e só na Fórmula 1 que ele não foi porra nenhuma. Na verdade, cara. E nesse ano aí, o Ralf Schumacher teve um ano pro carro que ele tinha normal, né? Marcar os pontos que ele podia lá. E o Zanardi ficou muito atrás, né, cara? Isso que... Ele não marcou um ponto, cara. O Ralf ficou em sexto e marcou 35 pontos. Meu, um cara que faz aquela ultrapassagem sobre o Brian Herta não tem como não marcar um ponto na categoria que fosse no ano seguinte. Ele não marca um pontinho, sabe? Sendo que o Indy é um carro mais pesado, é um carro mais mecânico, é um carro que exige mais, até onde eu sei. Motor turbo, a Indy... Né, mais bruto também, né? É, ainda tem um carro muito mais bruto. Pra tirar um comparativo com o 99, deixa eu tentar fazer uma sacanagem aqui, porque é bom que não aparece. Eu quero ver... Eles marcaram 35 pontos em 99, os 35 do Ralf Schumacher. É, eu tô querendo ver o seguinte. Eu quero ver a especificação do carro da Rainer para aquele ano. Não. 99. 160 cavalos. 99. Porque o Montoya ganhou 7 corridas e o título da Indy. Exatamente. Não, aquele ano foi nojento, porque é o seguinte... Foi um ano nojento em todos os sentidos, porque foi o ano do... o ano da morte do Gonçalo Rodrigues e do Greg Moore. Não, Gonçalo não, Rodrigues não foi 2000? Não, o 99. 99. 99. O Greg Moore também 99. É, na última prova, né? Na última corrida. E acontece? E não era pro Greg Moore correr, hein? Você não sabe era quem pra ia correr? Pois é. Moreno. Pois é. Aí acontece. O Montoya e o Franchitti terminaram empatados com 212 pontos. Na última corrida. Só que o Montoya tinha 7 vitórias e o Franchitti tinha 3. Não, aí. Detalhe, o Paul Tracy não deu a posição pro Franchitti, que lhe daria o título. Pois é. Na mesma equipe. Ah, cara, tem que se ferrar. Entendeu? Ou é você, Tracy, ou é você. Tracy foi um cara que literalmente enfiou a carreira naquele lugar diversas vezes, né? Pois é. Aí você... Pois é, aí a gente tá falando aqui da... Aí você imagina a situação. O cara... Olha a bosta. Por quê? Porque o cara ia ficar totalmente na merda. Porque ele não ia ter lugar na Williams, porque entrou o botão. Pro ano seguinte, entrou o botão. E na Fórmula Indy também ia ter vaga, porque o Ganassi não ia abrir mão do Montoya e nem do outro que tava com ele, que eu vou verificar aqui agora, se eu não tô enganado, era o próprio Jimmy Vassar, né? Quer dizer, isso detalhe, a Ganassi com o chassi, em 2000 a Ganassi pegou um chassi da Lola, por isso que eles tomaram. Mas, né, o Eric, a Williams, equipe inglesa com piloto inglês, sabe no que dá, né? Ah, claro, né? Até porque... E tu acha mesmo que aquela... Tu acha que aquele teste que eles fizeram com o Junqueira foi... Já tá... A porra, né? Fizeram com o Junqueira, hein? É, também. Não é assim, enfim, mas vamos lá. Aí acontece outro ano sabático na vida do nosso amiguinho Alessandro, né? O ano 2000 ele não competiu em lugar nenhum, não competiu em nenhuma das principais categorias. E aí ele foi... E aí chegamos no ano da graça de 2001. Ano sabático em 2000, né, mais um na carreira dele. E antes do Eric continuar, só vou dar uma curiosidade aqui. Você sabia que ele tem um abacaxi no capacete, né? Sempre teve. E aquilo é uma brincadeira com o apelido dele, né? E abacaxi em italiano é ananás. E o nome dele, Alessandro Zanardi. Parece que uma brincadeira com o nome mesmo, cara. Zananana, né? É. Tem que ver quem tem essa explicação direitinho, mas eu vi aqui que é uma brincadeira com um apelido dele do nome, assim. E também, 2001, pela Monon Racing, aquele carro lindíssimo da Pioneer. Ai, meu Deus do céu. Tem que dizer. Pioneer. Isso. Desculpa, eu tenho mania do Pioneer ainda, Pioneer. Mas enfim. Que carro lindo. Pois é, aí o que acontece? Ah, caraca, vamos lá. Vamos que o negócio vai ficar tenso. Vamos falar do ano. Começa falando do campeonato em si, do como ele estava vindo, que não foi um ano fácil para ele. A Monu não era uma equipe grande. Não, não era. Não tinha como. E ele tirando leite de pedra naquele carro. Ele e o Tony. Sim. Foi o ano do perde... Não, foi 99. O ano do não perde mais, perde sim, foi 99. Ananasso. Ah, maravilha. Aí volta para cá. O que acontece? Aquele ano foi meio tenso. Foi 2001, foi meio complicado. Foi. Na época já não tinha mais o Grande Prêmio do Rio, né? César Maia, filha da puta. Tivemos corrida. O melhor resultado dele naquele ano foi o quarto lugar em Toronto, que era a nona etapa. Ele só. E antes disso, pegou um sétimo em Moteg, né? E foi só pegando o resultado, tipo. Baixinho, tipo. 24, 26, 20, 11, né? Quer dizer, só tirando leite de pedra porque ele abandonou um monte de corrida, né? Abandonou Monterrey, Long Beach, Nazareth, Detroit, Portland, Michigan, abandonou. Ele só conseguiu completar Moteg, Milwaukee, Detroit, não. Moteg, Milwaukee, Cleveland, Toronto e esse CHI seria Chicagoland, né? E, Eric, a Monu em 2001, qual era o equipamento? Acho que era um Reiner Mercedes Goodyear, não era? 2001, eu tô vendo aqui, acho que era número... Reiner Firestone Honda. Era Reiner Firestone Honda. Foi o ano da polemiquíssima Firestone Firehawk 600, que era pra ser se eu não me engano, seria a... Que dia que seria? Seria lá na final de abril, né? Mas aí aquela corrida foi cancelada por questões de segurança. Ia ser corrida de 600 quilômetros, uma corrida de 600 quilômetros, por isso que era Firehawk 600. Mas imagina se fosse 600 milhas, né? Mas enfim. E tipo... Só pra situar, eu não sei como é que... Olha a situação... momento maravilha, mas vamos lá. A época, tá? De 90, na época era assim. Era um oval intermediário de uma milha e meia. E as curvas do Texas, e as curvas, elas tinham uma inclinação de 24 graus. Só pra... E detalhe, era... E assim, e era a inclinação progressiva. Era 24 na parte mais alta. Tem ainda a parte mais baixa, que era 8 graus. A pista é um... Ela faz uma curva, né? Era mais pra poder... eles fizeram esse negócio... As pistas de hoje em dia tem essa palhaçada de inclinação progressiva. Bristol virou essa bichice por causa disso. E acontece? 24, só pra você ter uma ideia. O Indianápolis, a inclinação são 9 graus. Michigan são 18. E é oval. O Indianápolis é oval de 2 milhas e meia e Michigan é oval de 2 milhas. Sente o tamanho da trolha, mas enfim. Os caras estavam botando. Os caras estavam botando uma média aqui. Eu não tô conseguindo achar aqui, né? O cara tava botando uma média de 375 km por hora. 76. Reza a lenda, o Eric. A pole. Não, olha isso. 380! 380. O Cristiano da Mata arregaçou na curva 3 ali. Olha, e outra, ainda tem o seguinte, aí vem o ponto principal. Os caras estavam suportando uma força de 5G durante entre 14 e 18 segundos por volta, que durava mais ou menos uns 23 segundos. Detalhe, essa força de 5G era pra baixo, não era pra não, fora. Lateral! Não, era pra baixo. Porque isso aí acontece, aliás, quando isso acontece... O sangue para de circular na cabeça e tu desmaia. Exatamente. Tanto que o Maurício Jomin, ele na volta rápida dele, uma das voltas rápidas dele, ele apagou, bateu na curva 2 e foi parar na curva 3, que é depois da reta oposta. Da reta oposta. Então, o Gustavo chegou nesse ponto aí. Exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Não tinha condição. Não, aí eles estavam dando de velocidade final. Na reta oposta, se não me engano, 415. 415. Cara, se de média estavam tirando 380? Porra. Se de média estavam tirando 380, quer dizer, o negócio estava arregaçando. Quer dizer, aí você vê o seguinte, os caras estavam... Pior que virou motivo pra zoação, né? Porque a IRL ficou, né? Tá vendo só? Tá vendo só? Vocês são tudo bando de chorão. Não correm naquela pista. A gente corre. Aí vem o Kenny Breck e faz aquela... E foi ali, né? Naquela pista que deu aquela paulada. Acho que foi 2003, se eu não me engano. O cara botou 240 tal G ali na como é que fala? Na batida. Sim, ali nessa hora aí o anjinho botou a mão, né? A mão? Ele se jogou ali, cara. Não, o anjo morreu. Salvou o piloto. É. Cara, aquilo foi nojento. O cara... É, foi melhor parar depois daquilo porque anjo não tinha mais. Ah, aquilo ali foi... Olha, Não tem. Mas fala. Voltando no Zanard. Né? E acontece. Aí vai passando a temporada e vai chegando. Ó, 214G aquela batida, olha que lindo. E aí chegamos então ao dia. Vamos abrir aqui a página, obrigado, boa tarde. Ao dia 15 de setembro de 2001. O American Memorial, que foi a primeira... Olha... Não. Sente... Ironia. Não. Sente a treta. Foi a primeira corrida de Fórmula Indy depois dos atentados de 11 de setembro. É, no carro dele tinha uma bandeira dos Estados Unidos. Exatamente. Aí, na classificação, aqui não tem o qualifier aqui, muito bom, cadê o qualifier, filho da puta? Não apareceu, choveu, não teve qualifier porque choveu, e aí foi baseado na classificação do campeonato, de Fernando Largou na pole, né, ele que era o atual campeão na época, né. Era a primeira corrida da Fórmula Indy na Europa, eles iam seguir depois pra Rockingham, né, que era outro oval. No Reino Unido. No Reino Unido. A pista era outra, era uma bochinha, mas enfim. O que acontece? O Zanardi veio liderando, né? Só que ele veio liderando uma boa parte da corrida. Se eu não tô enganado, eu acho que ele tirou o... Foi o Kenny Brack. Porque tá 21 pontos aqui, então foi o Kenny Brack. E o Zanardi vinha liderando, ele e o Tony. Só que aí lá pras últimas 13 voltas... Se eu não me engano, eles estavam liderando por causa de estratégia diferente, né? Exatamente, aí acontece. Só que aquela parada, a estratégia meio que deu ruim. Por quê? Porque o combustível, eles não souberam gerenciar o consumo de combustível. Aliás, puta que pariu, parênteses, o mesmo Gidley na Chip Ganassi. Ótimo. Começamos puta piloto. Né, ó, só que não. E aí o foram os dois pro boxe, o Zanardi foi pro boxe, o Canaan também, não lembro, o Canaan foi primeiro, o Zanardi foi depois. E aí o Zanardi perdeu o controle do carro. Perdeu o controle do carro, rodou, né? Ele rodou no meio da pista. E aí a câmera tava nele. Tava, né? Ele entrou líder nos boxes. Exatamente. A câmera sai dele, vai mostrar alguma outra coisa, volta, ele já tá rodando, entrando na pista, cara. É, na verdade, ele tava... Logo que ele saiu... Ele pegou a pista de rolamento, a parte interna, que em Lausitz você tem uma separação por... Tinha, né? Uma separação por grama, né? Uhum. E na hora que ele tá contornando a curva, eu acho que ele acabou dando motor demais. E tava um clima também, tava meio frio e tal. Enfim, saiu com pneu frio também. Não aqueceu direito, só pode ser isso. Nunca é demais lembrar, a Indy não usa... não usa cobertor elétrico, que pré-aquece os pneus, passando uma temperatura razoavelmente agradável. Não, né? E aí, conclusão. A imagem que segue é... Cara, são imagens fortíssimas, né? A gente vê fotos do momento da batida do Alex Saliani. Acertando o carro dele. Não, primeiro passou o Patrick Carpentier babando. Isso. Da mesma equipe. Exatamente. Aí vem o Taliani e arregaça. Não, né? Consegue, não tem pra onde ele tirar, ele pega no meio. Pegou no cockpit do cara. Hora e que assim... bateu, eu pensei que os dois morreram. Uhum. E assim. Ainda tem. Olha. Agora vem a pior parte da história. Só pra você ter uma ideia, o Steve Ove, que era o médico, ele falou, ele já começou que o estado dele, quando ele deixou o autódromo, era extremamente crítico. O cara, só pra ter uma ideia, quando você vê a foto da batida, quando você vê a foto da batida, você vê pedaços de carne voando. Não, é muito bravo aquela foto, cara. Você vê pedaços de carne e gordura voando. Você, e quando você vê uma outra foto já depois da batida, você vê as pernas do macacão vazias. É, eu vi isso daí na televisão na época. Eu falei, cara, ele perdeu as pernas. E não tinham anunciado nada ainda. Pois é. E ainda eu falei pro meu pai, ó, ele tá sem as pernas. A imagem na maca mostrava um cara bem menor, né? Uhum. Do que... Na verdade, tá. Pegou todo mundo com a calça na mão, né? Literalmente. Foi quase um estado de choque via rede nacional, né? E detalhe. Rede mundial, né? E detalhe, o mundo ainda abalado com 11 de setembro, nunca é demais lembrar. Aí, olha a situação. O Carlos Martins comenta também que um médico chegou e escorregou na poça de sangue que ficou ali. Sim, ele dá teve, pra ver. Ele teve perda de 75% do volume de sangue dele. Ele ficou com algo em torno de 1 litro de sangue no corpo. Ele chegou a receber extrema-unção. Essa parte eu não tinha lido a respeito. Ele recebeu extrema-unção. Não, porque há um dado aqui no flatout.com.br, né? Site que é muito bom, eu recomendo para vocês estarem lendo. Tem uma classificação de perda de sangue, né? E se você perder acima de 40% de sangue, é classe 4, ou seja, praticamente uma morte iminente. Ele perdeu 70%. 75%. É, para ser mais exato. Então, três quartos. Para ir adicionar um pouquinho mais aqui, eu lembro que a Racing, na época, colocou as fotos do acidente com tarjas pretas. E dentro das tarjas, explicando o que aconteceu e tal. Receberam inúmeros pedidos para postarem, para mandarem a foto sem tarja, e disseram, nós não vamos mandar. Não, e assim, não é que decepou, como está dizendo aqui a matéria, explodiu as pernas do cara. Sim. Cara... Diga-se de passagem, explodiu junto com o cockpit de fibra de carbono. Né? Não, mas aquela pancada, meu, não tem fibra de carbono que aguenta. Não, e assim... De bico ainda? Não, o Taliano só ficou com as costas inchadas, tipo. E foi pro hospital, mas foi liberado no dia seguinte. Isso a corrida foi no dia 15, né? No dia 15, num sábado, inclusive, no dia 16. Aí você vê a merda. Teve o dia 15 o acidente dele, dia 16 ia ter o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Quer dizer, tava um negócio, um clima de funeral naquela corrida, né? Porque teve o 11 de setembro, teve o acidente do Zanardi, ele tava morrendo ali. Aí o que acontece? Na segunda-feira, ele já estava fora de perigo, mas ele tinha sido colocado em coma induzido para poder. Quantas vezes ele teve assim, morreu mesmo? Foram 7, Eric? Foram. Ele teve 7 paradas cardíacas a caminho do hospital. Pela ciência, ele não era para estar vivo, né? Acabou que. Enfim. Conclusão, aquilo foi, cara, aquilo foi tenso, aí, assim, ele foi liberado em outubro, recebeu alta em outubro, conseguiu voltar, pelo menos, a andar, né, mesmo que com auxílio de próteses, né, aí ficou um tempo parado, volta, lá atrás, porque é o seguinte, ele participou da Race of Champions em 97 com o carro da Pontiac, né, e, tipo, deixa quieto, né? Nada demais. Ficou em 12º com 17 pontos e nada demais. Aí, voltando, ele ficou se recuperando, né? A reabilitação e tal. Aí começa a história do cara que começou a mudar a própria vida. Porque... Antes disso, eu só quero que você passe, né, que ele participou depois das voltas finais que faltava para ele terminar a corrida com o carro adaptado, meu irmão. Calma que eu vou chegar lá. Agora presta atenção na treta. O Zanardi, ele, tipo, Vamos tentar explicar a situação. Ele não tem a perna direita. Eu não sei como é que tá. Uma das pernas, ela foi amputada na altura do joelho. E a outra perna foi amputada na altura da coxa. No meio da coxa. Quer dizer, ele tem, vamos dizer, ele não tem, tipo, ele tem, tipo, ele tem um cotoco e meio, né? Uma piada horrível, mas isso acaba descompensando, por quê? Porque existe uma diferença de altura, né? De uma prótese para outra. O que que ele fez? O próprio Zanardi começou a construir as próprias próteses para poder achar uma que tivesse uma, como é que eu vou te falar, um peso e uma firmeza que pudesse lhe permitir que ele dirigisse de novo. Aí, em 2003, que foi essa parada que você falou agora, ele completou as 13 voltas que faltavam pra terminar aquela corrida. E diga-se de passagem, olha a sacanagem. Essas 13 voltas que ele deu, se ele tivesse dado essas 13 voltas na classificação, ele teria largado em quinto naquela corrida, em 2003. Isso foi o tipo assim, não, eu não posso ficar parado, não. Eu tenho que voltar a correr. Aí começou a usar. Começou a competir de turismo no... Isso usando prótese ainda, né? É, no World Touring Car Championship. Isso, no WTCC. De 2005 a 2009, velho. Isso. Ele pilotou um BMW, a Sauber em 2006 também, em evento promocional, com controle... Cara, fez também, como é que fala? Foi fazendo um monte de coisa aqui, né? Aí acontece... Não, detalhe, ele vence corridas no WTCC. Logo de cara. Sim, na primeira temporada... Ele já foi vencer na Alemanha, 14ª etapa. E, propriamente, com carro adaptado, né? Sim. Ele venceu uma etapa por ano, só em 2007 que ele não ganha. E, só pra lembrar, né, carro adaptado, eu tô dizendo acelerador na mão. Sim. Não, ele acelerava... Eu sei que tinha umas lendas que ele... Reza umas lendas aí que ele acelerava com quadril. É, tem que ver bem. Eu lembro da imagem interna. Ele tem um carro, o BMW não, específico. Não, mas não, assim, foi, não. Foi oferecido pela BMW mesmo, né? Um carro adaptado pra ele. E eu lembro que ele fazia o controle ali, não sei se de freio ou de acelerador, né? A princípio, geralmente, assim, que eu saiba, seria os dois ali, né? Não, mas geralmente... E além dele controlar troca de câmbio e a própria guiada, ele... conseguiu incorporar o estilo de pilotagem dele, ainda tu acelerar de uma maneira diferente, né? E conseguiu brilhantemente essa vitória. Não, assim, mas tem um ponto. Ele, geralmente, é caso de piloto... Aí vou puxar um exemplo mais antigo. O outro xará dele, o Nannini, que sofreu um acidente de helicóptero e teve um braço decepado, né? Enfim, ele também correu com a mão, né? Ele foi reimplantado, mas a mão não funcionou muito bem. É, então, acontece. É, geralmente, nesse tipo de caso, o acelerador vai no pé. Ele acelerava forçando o quadril pra frente, pra poder empurrar o pedal da frente. E freava na mão. Pelo menos eu presumo que seja isso. Essa foi a configuração mais lógica que eu já ouvi falar. E competindo, assim, sempre ficando na média, assim, ficando tirando uma média de 11º em 2006, sempre correndo pela BMW, tá? Em 2005 ele ficou em décimo com 36 pontos. Em 2006 ele ficou em 11º com 26. Em 2007 ele ficou em 15º com 14. Em 2008, 13º com 36. E em 2009, em 12º com 31. Ele resolveu buscar outra coisa pra fazer da vida. Aí começa. Né? Ele resolveu buscar o quê? Tipo, eu vou andar de bicicleta. Não vai ganhar nada. Não, pera aí. Eu vou andar de bicicleta. Lembrando que é o seguinte: como é que tu vai andar de bicicleta se não tem as pernas? Hand cycling. Bicicleta de mão. Dá pra fazer isso, pô. E aí eu vou dar um spoiler gigantesco. Quem sabe quem faz a bike dele? BMW? Não, a Dallara. Dallara, né? A Dallara fez a bike dele que competiu agora no Rio. Eu vi uma escrito BMW, mas não sei se era patrocínio isso aí. Não, não sei. Eu não sei. Devia ser as mais. Pelo menos a atual é Dallara. Dallara. Né? Aquela linda, inclusive, o modelo. Aí. O que acontece? Só ganhou algumas medalhas. Não, ouva. Já vou chegar nas medalhas, calma. Em 2007, ele tirou o quarto lugar na maratona de Nova York. Na divisão de bicicleta de mão. Sim, tem essa categoria lá. Quer dizer... Se você está acostumado apenas com São Silvestre, reveja seus conceitos. Exatamente. E o seguinte, acho que foi, se não me engano, foi a primeira vez... Não. Eu pensei que fosse... Teve vários aqui, teve gente, tudo de bicicleta, de várias coisas aqui. E o Zanatti tava lá. Quarto lugar. O cara logo de cara pensou... Isso porque ele passou só 4 semanas treinando. Ele só teve um mês. Aí pensou, tô gostando disso. Aí ele foi competir na Maratona de Veneza em 2009 e ganhou. Com 1 hora e 33 3 minutos e 56 segundos e ganhou também a Maratona de Roma. Em 2011 ganhou a Maratona de Nova York. Aí o pessoal tá falando, cara, vai disputar a Olimpíada então, as Paralimpíadas. É, boa ideia. 2012 ele foi disputar em Londres. E curiosamente, as provas de estrada foram realizadas numa pista mesmo, em Brands Hatch. E nesse ano ele competiu na categoria H4, em 2012. Aí você vê, o desgraçado como me consegue em 2012. Logo de cara, uma medalha de ouro no contrarrelógio, uma medalha de ouro na corrida e uma medalha de prata no revezamento. Assim, logo de cara. Isso porque é o seguinte, ele competiu... vem mais coisa ainda, vamos lá. Isso porque em 2011 ele competiu em Roskilde e ganhou prata, né? Mas tudo bem. Cara, tá nojento demais, né? Aí você pensa, acabou? Não acabou. Em 2013, ele arregaça em Baikonur. Baikonur, não sei que lugar é esse. Fazendo ouro nas três categorias. Isso já na H5. Contra relógio, corrida e revezamento. Em 2014, em Greenville, ele compete de novo. Mas ele não compete a corrida, ele faz só o... Não. Ele compete em Greenville, no Campeonato Mundial. Ele pega ouro no contrarrelógio, prata na corrida e ouro no revezamento. Em Knoxville 2015, ele trucida só ouro nas três categorias. E em 2016, chega o momento que esse autista que vos conta... esteve lá para ver, né? Que foi os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Eu fui na quarta-feira com o tio Vê, inclusive. Aliás, ele manda um abraço para vocês. A lenda. Né? E só para situar, só para vocês entenderem como é que o cara entende das coisas. Na primeira. A corrida do contra-relógio são duas voltas. Num circuito de 10 km que foi montado lá no Pontal, né? E o que acontece? A primeira volta, ele fez... E ficou 18 segundos atrás do... Ele ficou na terceira posição, 18 segundos atrás do primeiro colocado. Aí você pensa, pronto, ferrou. Aí ele dá a outra volta. Ele vai, tira, ele vai bota, ele passa 2.9 à frente. Quer dizer, o cara tirou 2.7, olha, 2.74. O cara tirou 20 segundos da nessa história. Sabe o que é você tirar 20 segundos numa... detalhe, eu não sei aonde que ele tirou esses 20 segundos. Se ele tirou na volta inteira, se ele tirou no final da volta. Mas ele tirou 20 segundos. É um monstro. E aí ganhou também uma prata na corrida e o ouro no revezamento, né? E conclusão, ele tem 6 medalhas paralímpicas, ele tem de Olimpíada, ele tem 12... Ele tem 12 medalhas no Campeonato Mundial. São 12, 3, 6, 9, 10, na verdade. Tem 10 medalhas no Campeonato Mundial. Quer dizer, ele volta competindo em alto nível. Tu vê que só eu farei esse programa hoje, né? Mas enfim. Ele volta... deixa eu só fazer uma colocação aqui, gente. Uh-huh. O Eric foi chamado para esse programa devido à proximidade que ele teve com o Alessandro Zanardi. Ele já participou do anterior... do Barros, e a gente combinou aqui, ó, total liberdade pro Eric, que o Eric, obviamente, aumentou exponencialmente a admiração que ele tinha pelo Zanardi, então cara, nada mais justo que deixar o Eric tocar o barco aqui. O Daniel e pessoas, agora vem a treta. O Zanardi, ele veio falar com a gente. Tava lá ele na bicicletinha dele. Tipo, ele, o pessoal falando, ele passou, Alex, aí ele, tipo, chamou pra gente, ele chamou a gente, tipo, vem pra cá. Tipo, aí começou, choveu o pessoal em cima dele, botaram a câmera lá pra ele falar, ele falou um monte de abobrinha lá em italiano, lá, mas assim, pelo que eu consegui entender, né, sempre sendo muito grato às pessoas que o apoiam, a família dele, a esposa, os filhos, Ah, e outra coisa também, ele em 2014 ele disputou uma temporada no na Blank Pen Series, na categoria Sprint. Né? Ficou em 20º lugar, mas fica só de registro. Aí, ele falando, e sempre muito, aí que vê o ponto, o porquê que essa admiração vem assim. O cara, ele, como eu já falei, ele morreu 7 vezes, mas ele voltou e mesmo assim, ele não, tipo assim, não, ego zero, é carisma total, ele é um ser humano extraordinário, sabe? Quando o, aí vai falando, tá, e falando, E meio que deu uma vazou, assim, mais ou menos, que ele pretende competir em Tóquio 2020. A gente vai colocar esse áudio aí, Eric. Vamos Sim. marcar esse ponto, então, Gustavo. A partir daqui, você coloca esse áudio do Eric, depois o Eric vai dar sequência, então, explicando esse acontecimento, beleza? 5 segundos. Vai, Eric. Aí... O que acontece? Ele falando que vai competir. E detalhe, o cara tá com 49. Ele vai fazer 50 anos agora em outubro. Dia 23 de outubro. Inclusive, acho que é por isso que ele tem um. Ele tinha um escorpião. Não sei se vocês repararam. Na imagem que tinha, tava. A qualidade do vídeo tava meio fraquinha, mas ele tem um escorpiãozinho no. Um escorpiãozinho desenhado no uniforme dele, porque ele é de. Ah, isso foi do tempo com o Frank Williams. É, isso aí. Pois é. Aí eu não sei. Aí acontece. O cara tá com 50 anos de idade. Praticamente. Vai pra 50, vai pra 53 em Tóquio. E o cara não para. Ah, mais uma coisinha também que eu não mencionei, que eu esqueci de mencionar. Ele competiu também em 2014 na Ironman World Championship. É tão somente uma competição de triatlon de longa distância. Né? E o seguinte... É pra ser nojento, né? Vamos lá. Eu não tenho a distância que ele pega. O Zanardi competiu. Ele terminou na posição 273, né? Do geral. e terminou na posição 19 de 247 da categoria dele, de 45 a 49 anos. Ele usou a... Ele usou a handbike pra eu não sei, acho que nadou normal, né? É, nadou normal, porque ainda tem braço pelo menos, né? Nadou normal, usou a handbike pra parte de ciclismo e usou a cadeira de rodas pra poder correr, né? E assim... cara... O cara conseguiu completar a corrida. Não é tipo, vou competir, vou lá só pra... Não, ele vai pra ir até o final. O cara é mítico. E outra... E outra coisa, já anunciou, ele disputou na. Ele disputou a maratona de Berlim também. E cara, ele não para. A Janai fica pau da vida quando eu falo essa frase dela. Porque parece que eu tô queimando ela, mas assim, a frase tem um significado. Mesmo no humor negro que ela tem. Que ele só ele usa mais pra parar quando cansar as pernas. Literalmente. E tipo, não tem perna pra cansar, meu irmão. Pois é. E o Caia Reta vai acelerando. Que bela ultrapassagem. Mas vai passar reto. Volta a pista, Zanardi. Sensacional a briga pela primeira posição. Se mantém em primeiro, Alessandro Zanardi. Pode ser um vice-campeão. Que belíssima ultrapassagem. Na garra. Vai vencer Zanardi pela terceira vez. Vai ser um vice-campeão. Vai dar dobradinha da equipe Chip Ganassi. Não perde mais. Alessandro Zanardi vence o grande prêmio de Laguna Seca. E assim, é o que eu falo. O cara, ele como figura humana é um sujeito. Ele sempre foi, antes do acidente, ele sempre foi muito, muito solícito, muito simpático, né? Ele, inclusive, ele lá na nossa entrevista, lá na que a gente chegou, ele falou, ele mandou lá o seguro italiano, aquele bem carregado no sotaque dele. Mas assim, cara, é uma... Eu acho que o fato de eu ter conseguido ver o cara ali na minha frente falando as coisas que tinha que falar e tipo, foi... Bem, tava separado na grade ali, mas ele apertou nossa mão ali, a minha do Vinícius e tal, e tipo, foi... Aquilo foi... Cara, acho que foi talvez... Eu até hoje não, eu acho que eu cravo pra falar disso, porque... O Vinícius não deve ter mais lavado a mão, certeza. Ah, eu também não, mas enfim... porque o seguinte, cara, você, que porra, é uma situação que assim, você vê o seguinte, a gente vê essa história toda, né, do Zanardi, e aí já tirando um pouco a história dele com o piloto de corrida, mas... Já como história pessoal dele, o que ele passou e como ele encara isso depois é algo assim fantástico, sabe? O Zanardi ele conseguiu manter o bom humor apesar das coisas e tipo. Com toda a dificuldade que isso causa, né? Ele não tem as pernas, ele anda com prótese, com apoio de muleta, de bengala, mas ele, né? Mas ele faz as competições dele na handbike sem as pernas. Quer dizer, é algo assim que a gente fica sem palavras. Aí a gente começa a gente para e começa a pensar um pouco na nossa própria existência. Tipo, Olha a gente, olha eu, olha o Daniel, olha o Jarbas, olha o Gustavo. Todos nós, perfeitos, funcionais, com cabeça, ombros, joelho e pés, como diz a música da Xuxa. Olhos, cabeça, boca e nariz, tudo funcionando direitinho, né? Tudo de boa. E o cara não tem as duas pernas, e mesmo assim, eu não digo isso só pelo Zanardi, eu digo isso pra todo mundo que a gente viu competindo naquele dia. Eu lembro, tipo, ali foi a competição de ciclismo, a gente foi ver a competição de ciclismo, não tinha só as handbikes lá, tinha bicicletas também, tipo, tinha o cara fazendo, tinha Tinha gente que você olhava assim, mas o cara tá normal assim, mas quando você vê, o cara tinha atrofia muscular. As pernas do cara você vê na sua pele e osso, né? Tinha uns que tinham só uma perna e só um braço competindo. Teve um que passou pela gente, um alemão inclusive. Ele tava com a perna, que na verdade é uma prótese, né? Ele tava com a prótese dele solta, o pedal, tipo, soltou. Deve ter pego um buraco, porque as rodas virginais, você sabe muito bem que são uma coisa maravilhosa, né? São lisíssimas, só que não. Ele deve ter pego um buraco e soltou o pedal a prótese do pedal. Aí ele passou pela gente com a prótese batendo. Solta, né? Quer dizer, atrapalhou totalmente a competição, mas mesmo assim, ele ia, tipo, vou terminar, e terminou, né? Lógico, perdeu qualquer chance que ele tinha de disputar alguma coisa, mas ele foi e terminou. Então, é assim, são pessoas que encaram, que superam as limitações, e nesse caso eu também posso falar das minhas, né? Que acho que você já conhece a história. E aí você vê qual é a nossa desculpa. Qual é a desculpa que você tem pra não fazer alguma coisa na sua vida? Tipo, o Zanardi vai, mesmo com todas as limitações que ele tem agora de movimento, que ele não tem mais as pernas, e vai lá e consegue competir em alto nível. E principalmente, sem perder a humanidade. Parafraseando o que o Jimenez falou, coisa que você não vê um Lorenzo fazer, coisa que você não vê um Ralf Schumacher fazer, você não vê isso. O Zanardi é uma... Cara, é uma figura... É uma figura, assim, muito carismática. Sabe? Que eu confesso que... acho que aquele momento ali foi aquele... Era aquele momento que eu queria que a Terra parasse ali por uns dois dias, só pra poder curtir aquilo ali. Porque, cara... Eu fico sem palavras, velho, às vezes. Falei pra caramba, mas eu fico sem palavras. Realmente, a gente viu como você fica sem palavras, esvazia todas. Não tem, cara, não tem. É o que eu falo. Você falar que é mítico é pouco. Não, é o depoimento de um fã, né, meu? Depois. Sabe, eu já era fã. Assim, eu sempre gostei dos. Eu sempre gostei dos Zanardi na época na Indy. Eu gostava dele. Né, apesar de que eu torcia pros brasileiros na época, óbvio, porque eu era moleque ainda, não tinha essa coisa ainda. Mas assim, eu soube da história. Quando eu fui acompanhando a história dele, e a gente foi mencionando uma boa parte delas no Mesa de Boteco, que era um programa esportivo que eu apresentava na rádio também, e depois no Bandeirada. Quando a gente foi acompanhando a história toda, a gente falou das medalhas de ouro dos Zanardi nas Paralimpíadas, a gente falou, cara, como assim? E aí você vê, e aí o pessoal falando, cara, essa próxima vai ser aqui no Rio, a gente vai ver ele aqui. Eu meio que não levava muita fé não, mas enfim, aí quando eu cheguei, aí o Vinícius chegou e falou assim, Eric, bora lá ver o Zanardi, me acordou, tipo 5 horas da manhã, filha da puta, me acordou 5 horas da manhã, bora lá, acorda, bora lá ver o Zanardi. Eu, tá bom, me ajeitei, tomei banho, fiz, me vesti a primeira camisa azul que eu achei no armário, né, por razões óbvias, né. Acabei me perdendo lá no me falou pra ir lá na barra, e detalhe, tudo parado lá, né? Aí foi, me pegou lá, tá? A gente foi ver, começou a ver lá as corridas lá, e tipo, a gente vê os caras passando, aí quando anunciaram os Zanardi, até veio o cara da Sport TV falar com a gente, porque eu fui devidamente paramentado com a camisa azul e com o boné do Banco Nacional, do Ayrton Senna, porque é meio que, pô, óbvio, né? E até porque ainda tem mais um ponto, o Zanardi era fã do Ayrton Senna. Já tem mais isso. E eles começaram a competir. Quer dizer, quando o Zanardi começou a competir, o Senna já tava já no auge da carreira. Do meio pro final já. O Zanardi estreou na Fórmula 1 quando o Senna foi campeão da última vez. Quer dizer, e correram juntos em 92, 13 e um pouquinho e só. Aí, quer dizer, você vê a figura humana que é. Você vê a figura humana, o cara sempre é um cara simpaticíssimo até o último fiapo de cabelo, sabe? É simpático, ele é carismático, ele tem essa coisa de ser humano, sabe? Ele tem essa coisa de ser humano. Eu digo ser do verbo, ser, ele ser uma pessoa humana, tipo, ele não tem essa coisa, como eu já falei, a gente acaba se repetindo, mas assim... Ele não tem essa coisa de ser de ser... Ah, não, tem que ser... Não, cara, na boa. Tu, e você sem vê... Estrelismo. Sem estrelismo. E você vê quando foi na sexta-feira da prova de revezamento. Cara, ele ficou... Foi um fã dele que foi ver a Rio 400. A primeira Rio 400, ele tinha um ingresso. Eu até contei a história lá no começo do programa. Ele tinha um ingresso daquela coisa. Ele guardou o ingresso. Aí ele soube... E o Zanardi não tinha esse ingresso. O Zanardi queria esse ingresso. Pra poder ter lá na coleçãozinha dele. Aí o cara soube da história e foi lá levar o ingresso pro cara. O Zanardi ficou, caraca, eu não acredito, eu tava louco por esse ingresso. Não, toma esse brinquedo. Aí fica a coisa. O fã deu o ingresso pro Zanardi e o Zanardi deu a pelota. Tipo, pra quem não lembra, os medalhistas ganhavam a medalha, né? E ganhavam uma pelúcia do mascote da Olimpíada com as folhinhas, né, em ouro, prata ou bronze, dependendo da medalha, né, nas Olimpíadas era o logo, né, um dioramazinho do logo, e nas Paralimpíadas era a pelúcia. E outra coisa também, né, medalha você ouve, né, tinha uns sininhos, né, dentro do, os micro-guizos dentro da medalha. A medalha era ouro, tinha uns guizinhos, ficando a medalha de ouro fazia um barulho maior, a medalha de prata um pouquinho menor, a medalha de bronze era um barulho de porra nenhuma. E o cara, o Zanatti chegou e falou assim, não, eu não posso deixar isso passar. E chegou e deu a pelúcia dele, que ele ganhou. Opa, é só uma pelúcia, ele tinha outra igual, tipo, dane-se. Ele deu a pelúcia dele lá pro fã, quer dizer, e o cara vai voltar pra casa feliz da vida, tipo, os dois voltaram pra casa feliz da vida, tanto o Zanatti quanto o fã dele. Quer dizer, foi uma coisa assim, muito fantástica, sabe? Eu acho que quando você vê... Um sujeito demonstrar esse carisma todo como pouquíssimos, quando você vê um esportista ser adorado na mídia com mais pelo lado pessoal do que pelo lado esportivo, ao contrário do que você vê, por exemplo, muito jogador de futebol hoje em dia por aí, muito piloto hoje em dia por aí, esses pilotos que são muito, muito cheio de estrelinha, cheio de nome-toque, cheio de mimimi, e você vê um cara desse. Cara, eu como eu falei no dia lá do Bandeirada, eu não zerei a vida no dia que eu vi o Zanardi, eu platinei a vida. Né? Pra quem não sabe, gente, platinar é quando, tipo assim, quando você fecha o jogo, você zera. Quando você platina o jogo, porque tipo, é quando você vai fazendo as outras conquistas do jogo, tipo outras marcas que você vai fazendo. Quando você fecha todas essas marcas que tem que fazer, essas marcas paralelas, você platina o jogo, entendeu? Mesma coisa, eu platinei a vida nessa história, quando eu vi o Zanardi lá. Deixa eu seguir aqui, senão o Eric vai platinar o podcast desse jeito aí. Pois é, né? Bom, cara, não, sensacional, Eric. A gente vê pela tua emoção, pelo que você conta aí. Realmente é. Não tenho o que dizer, tinha que ter vivido isso. Por mais que a pessoa vá ouvir isso aqui, ela não vai entender plenamente. Pode entender um pouco, mas plenamente não. Cara. Mas. Não, pode falar, Eric. Eu falei tanto aqui, é o que eu. Imagina. É aquela coisa, eu acho que. Quem tá ouvindo isso agora. Só quem tava lá que pode descrever melhor esse tipo de sensação, porque tipo, você vê na TV o cara se superando é uma coisa, você vê isso ao vivo ali, né, você vê isso ali diante do seu, bem na a menos de um metro do teu da lente dos meus óculos. Não tem, cara, não tem preço, não tem. Acho que foi tipo assim, foi a única vez na minha vida que eu acordei de quase praticamente de madrugada e não reclamei. Putz, Rodrigo Vilela, vem aqui barrar o Eric um pouco, ele não para, velho. Bom, vamos colocar então agora aqui, né, fechando o programa, uma opinião de um fã que mandou uma mensagem pra gente pelo WhatsApp. É o Fernando, né, fã de automobilismo, tá ouvindo a gente agora. Ele é lá do grupo do Paddock F1 Brasil, no WhatsApp, e ele vai falar rapidamente aqui, rapidamente, só 5 minutos, né? Aprendeu com o Eric. E ele vai dar uma opinião aqui, a opinião é dele, tá? Não é do programa Fórmula Full, apesar que algumas coisas batem, mas ele vai fazer um protesto aqui e a gente vai deixar o áudio dele no ar e depois a gente vai encerrar. Só um minutinho que eu vou colocar aqui. Olá, boa tarde, meus grandes amigos do Fórmula Full. Aqui é o Fernando, do Rio de Janeiro, da capital. Eu sou do grupo Paddock Brasil, um grupo de WhatsApp ao qual o nosso amigo garagista Daniel Gimenez também faz parte e está sempre ilustrando aí a sua presença em nosso grupo. Não é um grupo muito grande, mas é um grupo que tem uma qualidade muito alta e falamos, assim como vocês, também falamos sobre o garagismo. É claro e evidente que foi esse pedido que deixasse alguma mensagem aqui para vocês de programas anteriores a esse. Mas eu gostaria de pedir um espaço para vocês, rapidamente, em poucos minutos. Apenas eu quero demonstrar o meu repúdio, principalmente à Rede Globo de televisão, ao qual não vem respeitando o verdadeiro fã do automobilismo. Aliás, eu sou de uma época da extinta TV Manchete, ao qual o narrador Edgar de Melo Filho, esse para mim, o maior narrador que nós temos da atualidade aqui no Brasil, e é um grande garagista, inclusive ele é piloto de automobilismo, ele é federado pela CBA, e eu acompanhava os programas do Edgar de Melo Filho na extinta Rede Manchete, os programas sobre a DTM, ao qual ele passava os melhores momentos da DTM. Pois bem, após um tempo, a DTM ela desapareceu, saiu da Rede Manchete. Anos mais tarde, eu vim descobrir, inclusive pelo Edgar de Melo Filho, ao qual eu fazia parte de um fórum sobre automobilismo, e ele tinha um programa junto com o Adalto, chamado Loucos por Automobilismo, e ele falou em um desses programas que a Rede Globo havia comprado os direitos exclusivos de passar a DTM aqui no Brasil e eles nunca passaram. E eles também nunca permitiram que qualquer outra emissora passasse. Eles fizeram isso justamente porque naquele momento esse programa do Edgar de Melo Filho era o líder em audiência aqui no Brasil. Então, essa prática da Rede Globo, principalmente com esses direitos exclusivos, não leva a nada e o nosso esporte, principalmente o automobilismo, ele vem caindo em um ostracismo que não é interessante. É claro e evidente que existe vida além da Fórmula 1. Mas eu acredito que deveria existir mais emissoras em nosso país que tivessem o direito de transmissão também desta categoria e das demais categorias, não só a Rede Globo, como por exemplo em cima da Fórmula 1, porque nós temos o direito de escolher a quem vamos assistir. E por diversas vezes eu tenho inclusive abaixado o volume da Rede Globo e às vezes eu coloco numa rádio ou às vezes eu apenas desligo a minha televisão e eu tenho que procurar um link da BBC de Londres para eu conseguir assistir a corrida de Fórmula 1 quando o narrador e os seus comentaristas eles estão em um dia extremamente infeliz, ao qual isso é praticamente toda a corrida que eles acabam tecendo comentários bem infelizes. E a Rede Globo, a cada ano que vem passando, eles vêm desrespeitando cada vez mais o automobilismo e vêm desrespeitando cada vez mais os verdadeiros garagistas. Eu acho que nós, que somos fãs do automobilismo, nós deveríamos pedir cada vez mais uma postura digna da senhora Rede Globo com relação a esse esporte que sempre nos deu muitas alegrias, não só na Fórmula 1, como na Fórmula Indy, em qualquer outra categoria, nacional ou internacional. Os nossos pilotos merecem respeito, os nossos pilotos merecem reconhecimento e os nossos pilotos, acima de tudo, merecem receber uma estrutura nacionalmente para eles aí sim se prepararem no Brasil e eles com calma e com muito profissionalismo iniciarem também a sua carreira internacional e levando o nosso país a um patamar cada vez mais elevado. Nosso problema não é só a Rede Globo, mas eu cito a Rede Globo, porque a Rede Globo, como mídia, e uma grande mídia, ela deveria comprar a nossa ideia. E ela nunca o fez, ela apenas se importa com audiência. Se a categoria não estiver dando audiência para ela, ela coloca para escanteio, como se o automobilismo não tivesse jamais, em nenhuma hipótese, representado o nosso país internacionalmente. Parece que os três títulos de Ayrton Senna, Nelson Piquet e os dois títulos de Emerson Fittipaldi, entre outros grandes pilotos que correram na Fórmula 1, correram na Fórmula Indy, correram em outras categorias, não valesse de nada. Deixo aqui o meu repúdio contra a senhora Rede Globo e eu peço desculpas aos nossos garagistas, mas eu precisava dar esse pequeno desabafo, porque eu já não aguento mais anos e anos e anos de ostracismo e direitos de exclusividade em uma emissora que já não tem mais vontade alguma de ter em sua grade o automobilismo. Se elas não têm mais interesse, que outras emissoras assim o façam, porque nós não podemos mais deixar o automobilismo brasileiro morrer. E viva o nosso automobilismo! Bom, tá aí a opinião do Fernando. Ô, Jiménez. Tem que aplaudir de pé. Tem que aplaudir de pé o que você acabou de falar. Jiménez, você sabe... Aí é o que eu falo. Você sabe que o automobilismo brasileiro está uma bunda? Quando pinga essa notícia aqui, ó. Um grid de 7 carros... Na Fórmula 3 Brasil. 7 carros. 7 carros. Amiguinho. E sobre esse negócio da Globo, cara, eu acho que não tem muito o que falar, não. Eu acho que. Ele já falou tudo. Já falou tudo. E outra coisa, gente, cara. É fogo, é aquela parada, não quer transmitir, dá pra quem quer, cara. E vamos ser bem sinceros, cara, a Globo só transmite esporte que tem brasileiro ganhando. Por isso que a gente tem essa mania de achar isso. Sabe o que me parece? Que lá tem um monte de abnegado que ainda gosta, que luta pra manter, tipo, tomando murro na mesa em reunião e engolindo sapo e tentando continuar com o negócio. E a Globo, ao mesmo tempo, também acho que tem medo de, assim que ela abrir mão, algum brasileiro começa a ganhar e ela se ferra na audiência. Essa é a impressão que eu tenho. Não, algo parecido, tipo, não... Cara, é aquela coisa, sabe? Eu acho que... É uma coisa meio bizarra que eu vou falar. Acho que tem certas coisas que não cabe transmissão numa TV aberta mais. O automobilismo tá sendo uma delas. O automobilismo tá... Então, você pode ver, cara. Olha que... Olha como é que a Globo transmite a Fórmula 1 e olha como é que o Sport TV, que é do mesmo grupo, transmite a MotoGP. Não, e olha como eles transmitem a Stock Car, quase não transmite mais. Não, eu digo assim, eu tô falando de categorias mais graúdas, eu digo assim. Não, sim. Tudo bem, é uma TV a cabo, é uma TV de canal esportivo que só passa esporte, mas pensa comigo. Quando tem MotoGP. Como vai ter agora esse final de semana, eles puxam, presta atenção, 4 horas da grade pra passar a Moto 3, a Moto 2 e a Moto GP. E ininterruptamente também, né? De seguido. E outra, isso acaba criando o vínculo com o telespectador, que não vira aquele cara só que vê só quando tá ganhando, né? Não, e outra... Isso é exatamente o que falta. Ô Gustavo, não tem mais um ponto. Tipo, você tem algum brasileiro competindo na MotoGP? Não tem. E mesmo assim, o Nejaim, quando ele vai narrar lá... E outra coisa, eles foram agora em Silverstone e Misano. Eles foram lá, ao vivo, lá, em loco, pra transmitir. E tipo, os caras dão sangue, cara. Aí você vê um Luiz Roberto e um Galvão Bueno no tubão falando no Fórmula 1. Pô, ridículo, cara. E mais, não só isso também, como eles tentaram ali em 2003, 2004, principalmente 2004, eles tentaram enterrar a NASCAR aqui no Brasil. O que teve que acontecer? Teve que vir uma emissora grande, tá, do tamanho da Fox, chegar aqui e dizer... Aqui quem transmite sou eu. Toma. Okay? Então, muita coisa que precisa acontecer também é as outras emissoras peitarem a Globo e peitarem essa, esse modus operandi deles ridículo, ok? Então, a Fox fez isso, peitou todo mundo, tá? Ainda com a Speed, transmitiu as três, né? Transmitiu Truck, transmitiu a Xfinity, transmitiu a Sprint Cup, tudo ao vivo, chegou a transmitir a Indy, porque chegou, peitou e falou, não, eu vou fazer isso aqui. E graças a isso, o automobilismo na TV brasileira não foi totalmente enterrado. Não, e vamos fazer uma de advogado do diabo? Tá certo que a Rede Globo é uma das poucas emissoras no mundo que ainda transmite Fórmula 1 em TV aberta. E corrida ao vivo ainda, e não sendo o resumo da corrida. Por exemplo, no Japão, a Fuji transmite só o GP do Japão ao vivo, praticamente, e corridas que sejam de madrugada. Ela passa um compacto lá pela meia-noite de domingo, por causa, quem não sabe. Por causa do fuso horário também, né? Sim, mas mesmo assim, né? É sempre no videotape. E no mundo inteiro é assim hoje em dia, quase, praticamente. Mas na TV aberta é dessa forma. Mas na TV fechada tem as transmissões mais específicas, tá? Então, Rede Globo. Na Inglaterra. Na Inglaterra, eles transmitem 4 corridas de TV aberta. O resto é tudo pela Sky. Então, Rede Globo, a gente é grato que vocês ainda transmitam em aberto. Mas vamos dar uma melhoradinha, né? Mano, mas, cara. Dani? Opinião minha, tinha que ir pra Sport TV logo. Não tem que se basear no modelo dos outros, a gente tem que fazer o nosso também. É. Isso. E outra coisa, pra você ver, a Fuji TV, que transmitiu tantos anos a Fórmula 1, já tá passando a Fórmula 1 em compacto. Por quê? Porque a própria categoria não se ajuda. Sabe? Mas isso faz tempo, Jorgão. Né? Desde a época de Senna Mansell. Então, aí você pega uma categoria onde resume-se a somente 2 pilotos vencendo, tá? E aí? E o resto? Tem mais quantos aqui? Tem mais 18 correndo aqui de palhaço? Então, já começa por aí. A própria Fórmula 1 está se matando e, consequentemente, a audiência dela. E aí a Globo ainda para fechar com chave de bosta, certo? Dá essas transmissões maravilhosas que a gente vê. Então, tá terminando de enterrar com a pá. Bom, tá aí registrado então a opinião de todos, a opinião do Fernando aí, né, que deu esse comentário. E a gente, então, chegou a hora de se despedir de você, né, porque o programa já tá estourando aí o tempo, a gente precisa encerrar. Então, um abraço para vocês que não assistiu. Eric Von Draxler, um abraço e, mais uma vez, passa aí o site de vocês. Ah, novamente, o facebook.com/bandeirada, nós temos também o twitter, @pgmbandeirada. E o site lá, o programa bandeirada.wix.com/site. E deixa eu cair fora que eu tenho que ir lá pra janela ainda, cara. Porra, vai me matar hoje. Então, segue na fé. Um abração. Gustavo Full, até mais. É isso aí, pessoal. Valeu por acompanhar com a gente aí. Essa história muito bacana do Zanardi. Acredito que todos vocês aí vão curtir. E seguimos pra próxima semana, então. Jarbão, até o próximo programa. Obrigado, Dani. Obrigado, Gustavo Full, também mais uma vez. Obrigado, Eric. E, pô, falar do Zanardi, né, cara? É uma história de superação, um exemplo de que nós ainda temos que ter fé na humanidade. Ainda tem alguns maus exemplos, mas ainda tem um Zanardi com essa história de vida maravilhosa e foi muito bom debater isso aqui. E principalmente, vem cá, seu Brian Herta ainda tá tomando tarja preta ou não? Bom, Eric, leve nosso abraço lá pro Gordo que Anda, pro Carlos, pro Vinícius, pra Janai, que é uma personagem já aí dos podcasts automobilísticos, e pra sua gata também, as duas, né? São duas gatas, uma branquinha, a outra branquinha e japonesa, tá bom? Como chama mesmo a gatinha? Yuki. A Yuki, né? A gata com olhos bicolor, tá bom? Então, um abraço, cuide-se bem e tchau! So baby drive.